Ô, galera, só um minutinho ali que eu vou ali no banheiro, já vou ver se meu queijo tá pronto, já volto. Demorou. Ô, Xia, traz um asinho aí, alguma coisa assim, sei lá, um queijo, alguma merda assim, que não deu muito trabalho. Truco! Porra, Lost. Porra, Lost. A gente tá gravando o negócio, vai ficar jogando truco agora, cacete? Desculpa, cara. Foi mal, é que me empolguei. Chama alguém aí pro seu lugar, tá tudo certo. Ô, entra aqui no meu lugar que eu tenho que voltar beleza, a gravar. Beleza, lá, o Sué tá voltando. Vamos lá, vamos lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Voltei. Estamos aqui com mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera, é isso mesmo. E hoje nós temos um tema bem interessante, vocês escutaram aí no início da nossa viagem, vocês escutaram mais ou menos o que... do que é essa viagem, né? E antes de começar, a gente gostaria de pedir pra vocês avaliarem o nosso feed do iTunes, né? Dá umas 5 estrelinhas lá pra gente. Isso daí é, pô, é um pagamento por um trabalho bem feito, né mesmo? E é isso aí. Eu sou o Rafael Tanicho e eu já vi um bode nadando. Eu sou o Lost Man e bicho bom é bicho assado. Olá, crianças. Meu nome é Suede. Por favor, não matem os animaizinhos. Caralho, tem que matar, tem que matar. Mas enfim, vamos aos e-mails. Deus! Antes de começar esse podcast, a gente tem alguns recadinhos. Com certeza. E alguns e-mails aí. Recebemos 3 e-mails bonitos, elegantes, sinceros. Mas e os recados? O recado, na verdade, é só um recado. Porque esse podcast foi gravado há tempo pra caralho, você não era fixo no podcast. Era esse o mesmo recado que eu queria dar. Isso era gay. Na verdade. Não, isso era gay. Locomotiva é a cura gay. Nada contra gays, que fique muito claro isso. Na verdade, deixe-me explicar, seres providos de carbono e amoníaco. Quando gravamos esse podcast, eu não era ainda membro fixo do Locomotiva 26, foi a minha primeira participação como convidado. E como eu atuava fixo numa escola, eu gostava muito de brincar com os alunos, eu ainda gosto. Se alguma das minhas crianças está me ouvindo, crianças, eu amo vocês. Então, pra divertir a sala, eu fazia trejeitos de bicha, né? Sem querer levar pro lado pejorativo, mas pra divertir a galera, sair daquele contexto chato de sala de aula. Sem querer levar pejorativo, de bicha, de viado. Então, e também brincava muito com piadinhas sem graça. Isso eu brinco até hoje, mas eu dava risada do Carlos Alberto. Então vocês vão ver aí que não parece ser eu. E eu criei aqui agora este Suede para o Locomotiva 26. E daqui vamos à frente. Acho que de gravação mesmo, essa deve ter sido a terceira ou quarta gravação. Por aí. Por aí? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos a alguns e-mails novamente pra galera que não acompanhou o último Locomocast. Estamos falando de uma forma mais de boas, mais suave. Porque aqui onde a gente tá, se a gente realmente for falar do jeito que a gente fala, vai dar um eco do caralho. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos como pessoas civilizadas. E o primeiro e-mail que nós temos aqui em nossas mãos, um e-mail bonito, é do Raul. O Raul tem 16 anos, ele mora em Registro, São Paulo, e ele é estudante. E ele fala o seguinte: fala, meus caros passageiros desta grande locomotiva. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu ouvi este podcast jogando minha MD10 do LOLzinho. Então, se eu cair no Bronze 5, a culpa é de vocês. Eu não entendi caralhos. Eu também não entendi porcaria nenhuma, eu só sei que ele gosta de beijar meninos. Talvez LOL, tal... Mas tudo bem, Raul, a gente gosta de você do mesmo jeito. Segundamente, adoro a trilha sonora do podcast. Falei que colocar Spice Girls, umas paradas mais anos 90. Quem gosta de LOL, né? Ah, que cuzão, cara, não. Foi uma parada mais anos 90 ali, mais... antiga, pra galera nova de 16 anos, como Raul. Sim. E vamos lá, continuando. Só pra constar, o nome do filme não é Ferris Bueller's Day Off em vez de Save Ferris? Realmente. A gente recebeu outros 2 e-mails falando algo semelhante, mas realmente, não é Save Ferris, e sim Ferris Bueller's Day Off. Outra coisa, o que vocês acham sobre o nome em português dos filmes que passaram na sessão da tarde e a dublagem deles? O que a gente acha? Eu, pelo menos, melhorando na minha opinião. assim, Ferris Bueller's Day Off para Curtindo a Vida Doidado já explica bastante coisa, né, cara? Nem dá pra explicar. Não, mas assim, tem alguns nomes que eu acho legais. E dublagem, algumas dublagens eu acho muito boas também. Prefiro dublagens em animação, mas... Sim, animação tem que ser dublado. Eu gosto muito de animação dublada. Sim, é um capricho... Muito. Muito foda, muito foda. PS. Pô, já terminou aí? Como assim? Tá. Ele fez pergunta, ok, a gente respondeu, beleza. PS. As Patricinhas de Beverly Hills e 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você não são girl movies, seus mimimis do caralho. Peraí. Ele joga LOL. Ele joga LOL. Ele curtiu a trilha com Spice Girls. Sim. E ele curte As Patricinhas de Beverly Hills. Não, tudo bem. Vamos lá. PS2. Então. Vamos evitar comentários que afastem as pessoas que mandam e-mails. Eu acho que é o terceiro e-mail que ele manda. Não, não. É o cara legal. É, ele é um cara legal. PS2. Sério, tô me segurando aqui pra não fazer nenhuma piadinha com a Sony e com o Yuji. Embora eu saiba que seja um filme que nem todos apreciam, senti uma leve falta da presença... leve falta da presença? Ok. Leve falta da presença de O Clube dos Cinco no podcast. E espero ele no podcast sobre filmes da Sessão da Tarde, parte 2. Eu não lembro desse filme. Eu também não faço a mínima ideia que filme que é. Mas fique claro aí pra galera que ouviu o podcast, que falou, pô, faltou 300 mil filmes aí. Lógico que vai faltou. Vai ter uma parte 2. Vai ter uma parte 2. Lógico que faltou. Não dava pra fazer um podcast de 5 horas falando de todos os filmes que... E talvez 5 horas não desse. Não dá. 5 horas é muito pouco. E ele finaliza com, continue o bom trabalho de vocês e todas essas outras coisas. Abraço e até a próxima parada. Muito obrigado pelo seu e-mail, Raul. Foi muito bom, muito bonito, muito cremoso, muito elegante. E vamos para o segundo e-mail. Segundo e-mail é de um cara também conhecido, hein? Quem é? É um cara... Ó, vou dar uma dica. Diga. Ele trabalha pro governo, não faz nada. Ah, ele é desempregado. É, basicamente... Ah, não, não. Ele é empregado, não, mas ele não faz nada. Mas ele não faz nada. Entendi. É. Que é o Pedro Pérez, 27 anos, Jundiaí, São Paulo. E ele fala o seguinte. Fala, cambada. Tudo legalzinho com vocês? Por aqui, tudo tranquilo. Estava assistindo a sessão da tarde e aproveitei o intervalo para enviar esse e-mail para vocês. Primeiro, no seriado Lost, os The Others não eram náufragos como o casal incestual de Alagoa Azul. Eram membros atuantes da iniciativa Dharma disfarçados, tentando se infiltrar na turminha do barulho que caiu com um avião na ilha. Nunca falem mal de Lost. Me refiro a sério. A gente pode falar mal do Lost, Lost. Pode, de Lost não. Não, de boa. Mas eu queria fazer uma observação aí, Pedro Pérez. A gente não falou que eles eram náufragos. Eles a gente eram falou uma tribo. Que eles eram como... A tribo dos canibais malucos do Alagoa Azul. Mas eu assisti Lost a série inteira. Só fiz a referência do fato deles serem os moradores da ilha e não de... Sim. Não da forma como eles chegaram lá. Mas beleza. Segundo, o referido filme em que três animais partem em busca de seus sonhos chama-se A Incrível Jornada e não A Grande Jornada como sugerido no cast. Seus protagonistas eram sim dois cachorros e uma gatinha. Shadow, Chance e Sassy. Ótimo filme, by the way. Viu o Suede? Aham. Suede odeia filme com animais, mas tudo bem. Terceiro, vocês estão me zoando que ainda existem pessoas que não conhecem Jamaica abaixo de zero. Shame on you. Menos no Lost. Cara, não é que eu não conheço. Eu já devo ter assistido, mas eu não lembro de porra nenhuma desse filme. Já eu não conheço. Não me envergonho de não conhecer, porque... Porque eu lembro desse nome sendo citado várias vezes nos comerciais da Sessão da Tarde, mas eu não lembro o enredo da parada. Quarto. No meu ponto de vista, Heath Ledger ganhou uma expressão maior no cinema após o filme Coração de Cavaleiro. Realmente. Sim, ele era a sensação no momento. Sim. É, realmente, foi bom. É que o que eu quis dizer, porque eu falei que ele só se consagrou com o Coringa. Não deixa de ser verdade. Ele apareceu mais... Exato, ele apareceu mais. Mas até então ele já tinha dado beijo em cowboy. Não só beijo, mas enfim. Ok, quinto. Tirar o picles do lanche. Vocês estão loucos? Picles é delicioso. Pra você. É, Pedro Pérez, eu vou... Cada lanche que eu comer, McDonald's ou Burger King ou qualquer coisa assim, Mando picles pro correio. Eu vou mandar pra você. Pro correio picles pro cara, tá ligado? Você gosta desidratado, de um... manja, fazer... Pedro Pérez, você gosta de um picles? Aqueles bem molhadinhos. Roliços. Roliços e rígidos. E por último, Save Ferris, não! Esse não é o nome do filme, pô. O título original é Ferris Bueller's Day Off, o que faz mais sentido do que Save Ferris, que na verdade se torna o jargão do filme repetido várias vezes pelos seus amigos ao saberem que ele não foi à escola por estar muito doente. Melhor filme ever da Sessão da Tarde. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, bom, como a gente falou pro Raul... acontece, né? A gente erra e... Mas tudo bem. É que o Save Fares, como você disse, Pedro Pérez, virou um jargão no filme, né? Então, ok, confundi, né? Nos perdoem, somos humanos. Bom, acho que é isso. Quero deixar uma listinha dos filmes que eu gostava muito de assistir na sessão da tarde para que vocês possam falar em um episódio futuro. Abraços. Mentira, ele mandou a lista aqui, peraí. Matilda. Matilda é legal. Da hora, da hora. Férias de Verão, não lembro. Sem Licença para Dirigir, não lembro. Eu lembro daquele, o Carro Desgovernado. Eu não gostava de filme de carro também. O Carro Desgovernado era da hora, porque era tipo carro possuído pelo diabo, sabe? Não, eu lembro desse filme, mas era um carro. Tinha um bebê no carro, junto com a mulher e com o cara. Não. E eles tentaram passar o bebê pela janela do carro. Puta, ia ser uma cena triste. Ai, cara, não gosto de filme assim, idiota. Aí ele fala de Abracadabra. Abracadabra é legal. Três Ninjas, daí ele coloca... É muito legal. Rocky ama a Emily, Rocky ama a Emily, kkkk. Quê? E o Rocky, que é o Rocky, Coach e Tum Tum. Uhum. E o Rocky é apaixonado pela Emily. Nossa. Daí o Coach e o Tum Tum ficam cantando Rocky ama a Emily, Rocky... Nem lembrava, cara. Além disso, ele fala, ninguém segura esse bebê. Só de não gosta de filmes com bebês. Não. E Surfistas Ninjas. Ah, não, isso daí é filme paia pra caralho, né? Mas tudo bem, ele assina com PS, desculpe pelo e-mail longo. Já sabe por quê, né, Suede? Não lembro por quê. Porque a gente falou, gente, o e-mail não é longo. E ele falou que ia mandar em todos. Eles vão insistir. Se eu não me engano... Tem um nome isso. A próxima pessoa babaca. Mandou aqui... É, babaca. A próxima pessoa que mandou e-mail também pediu desculpa, até abrir a foto aqui que ele pediu te mostrar. Caraca. Calma, vamos falar pras pessoas o porquê a gente tá falando caraca, porque é o seguinte. E-mail do Pedro Tanicho, ele trabalha carpindo lote na predileta em São Lourenço do Pinheiro. Ele tá estudando pra fazer a prova, pra entrar no exército. Ah, sim, defender a Dilma. Defender a Dilma, lutar pelo Brasil na guerra desse ano. E futuramente ele quer defender o Jean Willis também, eu fiquei sabendo. É. Caraca, esse cara é foda. Ele fala. Fala, negada. Primeiramente, peço um momento para verificarem a imagem abaixo e tecerem seus comentários. Detalhe. Detalhe que a mesma foi tirada em 2015. E sim, é a original. Eu vira. Saudável, até hoje. Com certeza. Saudável. Rapaz. Se bem que maquiagem, tudo dá um tapa, né? Suede, você tá olhando pra... Pra maquiagem? Não, cara. Tira o sutiã pra você ver. Não importa. Mas aí é que tá. O sonho de infância permanece. Ah, é. Tem tudo o negócio da infância, né? Vamos lá. Ele falou, um filme que faltou ser comentado é O Anjo Malvado, do nosso querido cheirador de carreira. Nele conta a história de uma mãe que tem que escolher entre o bonzinho Frodo e o malvado Kevin, sendo que no final ela escolhe matar o que se entope de drogas e fica com o que só queima o anel. O Malvado é mais um... eu acho que é um dos filmes das séries da série de filmes, aliás, que ficou faltando a gente comentar, mas como a gente disse pro Raul, não daria pra fazer um podcast gigante com todos os filmes futuramente. Vamos lá. Em Curtindo a Vida Doidado, ou Ferris Bueller's Day Off, como disse o Pedro Pérez, o que, aliás, fazer um comentário agora aqui. Diga. Eu acho bonito essa relação. As pessoas mandam e-mail um pro outro, mostrando o que vai mandar. É, isso é uma coisa bem, assim, íntima. É íntimo. É bonito. É carinhoso. Eles também jogam LOL? Acho que sim. Ah, tá. Até onde eu sei, eles gostam de jogar. Então tá. Agora, que tipo de jogo? Enfim, então tá. Não vamos julgar. O que acontece com a Ferrari, na verdade, é que eles pegam emprestado do pai do Cameron e deixam um estacionamento pago, onde os cuidadores de carros pegam ela e fazem uma pequena viagem enquanto o filme corre. Quando vão buscar ela, percebem que a quilometragem está muito acima do que estava antes. Então eles têm a maravilhosa ideia de apoiar ela com os pneus fora do chão e ligar na marcha ré para voltar o odômetro. Durante o processo, Cameron tem um piti sobre o pai. É verdade. Ele começa a ficar puto, falando que o pai dele gosta mais do carro dele do que dele. No começo, né? Não, no final. No final? Que na hora que o carro vai pro... Tipo, ele estoura a janela e cai. Janela não, era uma parede de vidro. Era uma parede de vidro. Na hora que ele estoura essa parede de vidro e cai, é porque ele desceu o bicudo, desceu uma porrada no carro, tá ligado? Ah, sim, a hora que ele dá o piti pra... Ah, eu tô ligado. Eu lembro disso. Tá, aqui tá. Durante o processo, Cameron tem um piti sobre o pai dele dar mais valor ao carro do que a ele e começa a descer a porrada no carro, que sai do apoio e decola pela janela, parede de vidro, rendendo o famoso diálogo. Faz o Cameron. O que foi que eu fiz? Você destruiu a Ferrari do seu pai. E esse foi o diálogo, né? Compridaço, mas tudo bem. Fora isso, esqueceram da participação especial do nosso querido Charlie Sheen no final do filme. Na época que ele era um pouquinho menos cheirador. Tá certo. Cheirador, projetava menos e tal. Tá, vamos lá. Esqueceram de Mim, o filme que ele utiliza para espantar os ladrões é fictício. Foi criado apenas para aquelas cenas, e a cena do prego remete muito a Chaves, onde os retardados se molham e continuam parados levando água na cara. No Mentiroso, a cena que ele se arrebenta no banheiro tem um momento em que ele cai no chão e bate a cabeça, fazendo um barulho muito alto. Esse barulho não foi efeito sonoro, e sim a jaca dele arrebentando no chão com tanta força que os microfones captaram o barulho normalmente. A cena da caneta, ele levanta com a cara escrita Red e não Blue. Ah, mas isso daí foi um erro. Grande coisa. Fora isso, o Pentelho é uma merda de filme bosta. Não é, não. O Pentelho é muito bom, eu vou falar bastante dele no próximo. Cara, você quer defender a Dilma, você quer falar do Pentelho. Enfim, na hora que você falou, você quer falar do Pentelho, eu imaginei ele falando de pelos pubianos. Eu também. Tudo bem. E esqueçam o que o Pedro Pérez falou, Lost é ruim sim. Aí eu tenho que fazer um comentário. Eu não acho Lost ruim. Eu acho o final... Eu acho que o final não condiz com o restante de toda a série, mas tudo bem. Não, mas eu imaginei agora, assim, tipo, os dois, o Pedro e o... O Pedro e o Pedro? O Pedro e o Pedro, um com notebook, assim, na cama, um do lado, outro do outro, escrevendo. Deitado. Amor, o que você acha disso? Ó, eu vou falar sobre... Que lindo, amor! Enfim, esqueço que o Pedro Pérez falou, Lost é ruim sim. PS, desculpe o e-mail longo. Vai virar piada nos e-mails, mas tudo bem. Abraços. Bom, esses foram os e-mails de hoje. E-mails bonitos, e-mails bacanas. E vamos lá. Se você quiser fazer igual Pedro Pérez, Pedro Tanicho e Raul e enviar e-mails cremosos, bonitos, elegantes e sinceros pra gente, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Ou você pode optar por mandar o e-mail através da nossa barra de contatos no site. Se você não tiver no site, você pode digitar www.locomotiva26.com.br/contato, ou se você estiver no site, vai lá, clica na barra de contato, que deve ser a última do canto superior na direita. Repita, Suede. Ou se você não quiser mandar pelo seu e-mail, você pode acessar o www.locomotiva26.com.br e mandar pela nossa barra de contatos. Ou se você já está no site, é só procurar o nosso canto superior direito e estará lá para você mandar o seu e-mail lindo e elegante para nós outros. Eu pensei que você não ia falar, cara. Eu pensei que você não ia falar, mas tudo bem. E é isso aí, novamente, você que está ouvindo, avalie o nosso podcast no iTunes. Nos dê 5 estrelinhas, 15 estrelinhas, no máximo é 5, mas faz de conta que você está dando 50 estrelinhas pra gente. A gente vai ficar muito agradecido. Com certeza. Ó, pra vocês terem ideia, agora é 22h42. Vamos até às 13. Estamos editando exatamente este podcast que vocês estão ouvindo. Vamos ouvir. Vocês estão ouvindo. A gente está terminando de editar ele no dia 12/2/2016, às 22h42. Na verdade, estamos terminando de gravar os e-mails. Daí é só encaixar, mandar pra vocês e é nóis. Vamos agradecer os nossos parceiros, afinal. Quem somos nós sem os amigos? Aliás, na vida, sem amigos não somos nada. Por isso, gostaríamos de ter esse momento especial para agradecer àqueles que ajudam colocando carvão na fornalha dessa locomotiva, que são os nossos parceiros, nossos grandes amigos, aqueles que nós realmente confiamos, que são... ConspiraCast. HQ. Kramalatos. X-Infinity Games. E Fighters. Crânio Filmes. Clube de Oferta. Queria também mandar um grande abraço para minha amiga Simon, que conheceu o podcast hoje. Simon, que eu fiquei sabendo, eu pensava que era homem até então. Poxa, cara, que coisa feia. Que coisa feia, porque Simon é muito nome de mulher. Sim, eu tenho duas amigas chamadas Simone que eu chamo de Simon. Porque você é babaca. Simon lá fora é nome de homem, cara. Eu sei, mas eu acho super legal assim. Oi, Simon, tudo bem? Se você quiser, sei lá, fazer um comentário sobre isso que o Suede faz com as pessoas, envie no contato@locomotiva26.com.br. E agora isso daí, vamos ao tema. Tema bonito, cremoso, elegante, história churrasco. Bora botar pra fuder e é nóis. Põe na brasa. É isso aí. Olha só o pé quebrado que o sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta cuidado, escuta coitado. E acho que pra começar, a gente podia... Eu até vou explicar já o porquê desse questionamento. O que acontece? Tem uma menina que trabalha comigo que ela diz que foi num churrasco com 50 pessoas. Então a questão é, qual é o limite que difere um churrasco de uma festa, uma baladinha, de alguma coisa assim? Porque, porra, convenhamos, 50 pessoas não é um churrasco. 50 pessoas é um showzinho. Bom, eu acho o seguinte, cara. Eu penso o seguinte. Eu acho que churrasco é uma festa mais, tipo, particular. Uma festa mais entre amigos mesmo, assim. A galera mais chegada. E, cara, eu acho que quem fala que tem 50 amigos tá mentindo. Não tem, cara. Não existe. Não era mais só pra comer, só pra encher a cara. Exatamente. Aliás, a gente podia até fazer um podcast, um churrasco. A gente podia até fazer um podcast. Faz tudo junto. Sobre o que são amigos, né, cara? Porque tem muita gente que, pô, 50 amigos. Ninguém tem 50 amigos, cara. Na festa de casamento, na minha festa de casamento não vai ter 50 amigos. Mas, enfim, pra vocês, o que é um churrasco? Quantas pessoas devem ter no churrasco? Pera aí, só um minutinho. Ô, Suede, por favor, cara, pega uma latinha de cerveja pra mim. Só, pega um pra você também, Tanish. Não, também traz uma vodka. Não, demorou, tô indo aí. Bom, eu acho que o cara, assim, amigos chegados mesmo, uma pessoa normal vai ter aí no máximo 10. 10? Estourando 15. É, eu colocaria umas 15 pessoas no churrasco. Quantidade razoável. A gente já fez churrasco com menos. A gente fez churrasco já, eu e o Lost. Não, tem churrasco de duas pessoas. Não, churrascos que a gente já fez aqui em casa, referentes a, tipo, a festa de aniversário e tal, estourando, quando a gente chamou muita gente, estourando tinha umas 20 pessoas. Sim. Não mais que isso. Que acho que foi no meu aniversário que ainda tinha muita gente desconhecida, né, sim, cara? Sim. Que problema... sempre tem os bicões, né, os sempre, curões. Sempre. Eu acho que o problema desse lance de 50 pessoas é que, assim, você chama lá os mais chegados, aí o cara leva um, o outro leva outro, e acaba lotando o lugar, né? E o pior é que, assim, isso já dá uma deixa pro um próximo tópico, que é os tipos de churrasco, né? Que tem o churrasco motel, que é aquele que você leva, come o que bebe, ou quem come, né? Enfim. E tem o churrasco que você dá a grana. É, pra fazer a deixa aí, geralmente, esse churrasco que a galera leva pessoas, é o que come o que bebe. E geralmente essa pessoa só leva... Nada. É tipo, ou só leva um saquinho assim com linguiça... Dois gomos de linguiça. E tipo, porra, ela foi e levou um amigo e levou dois gomos de linguiça. E enche a cara, acaba com a cerveja do freezer. É, cara, putz. Isso entra naquela parada, né, cara? Tipo, etiqueta no churrasco. Etiqueta no churrasco. Não, eu diria protocolo social do churrasco. Sim. Simancol. Porque tem que ter, Simancol. Né? Digamos que estamos, independente de ser o seu ambiente particular, a gente tá dentro de um ambiente social onde as pessoas interagem. Então tem que ter uma etiqueta, sim, tem que ter um protocolo social pra você não abusar, vamos dizer assim, certos limites. Mas aí, qual churrasco vocês preferem? Vocês preferem o que leva, come, o que bebe ou o que você dá grana? Porque geralmente o que você dá grana é mais bem organizado, eu acho. Olha, geralmente o que você dá grana é o que dá menos conversa. Porque assim, quando é o que come, o que bebe e você não define, ó, leva isso ou leva aquilo, leva essa marca ou leva outra, o que acontece é que sempre tem alguém que quer, tipo, tirar vantagem em cima dos outros. Sim, e assim, uma coisa muito chata que acontece é quando você leva a Heineken, o cara leva Cristal e o cara toma a sua Heineken. O cara toma toda a sua Heineken. Cara, isso me irrita bastante. E esse churrasco que você dá grana, geralmente evita isso. Por quê? Porque o cara, a pessoa responsável pelo dinheiro, geralmente combina, e aí, todo mundo bebe Brahma? Todo mundo bora bebe Brahma. Então bora Brahma, tá ligado? Pode crer. Então evita esse tipo de confusão também, que é uma confusão que, pô, já rolou até aqui, né? Então, é foda. Cara, eu não gosto muito mal passada, não. Eu prefiro mais ao ponto. Azinha vai demorar muito? Azinha demora muito? Dois viaram, cara. Um não gosta de carne sangrando e o outro gosta de frango só. Mas vai se fuder, cara. Tipo, eu não quero carne mugindo. Dá uma olhada de sua voz aqui pra mim. Bebe aí. Pode beber. Não no meu copo, porra, da garrafa. Não tá, hein, fresco. Pô, já peguei AIDS uma vez, vou pegar de novo. Não é nada. Não! Então, essa questão do protocolo mesmo é bem complicada. Geralmente, é o que mais acontece mesmo é com cerveja. Tá certo que acontece com carne também, mas assim, o que a galera mais chia é a galera que bebe, tipo, leva, tipo, cerveja barata ou leva aquela vodka de corotinho. Corote, puta que pariu. Não, mas é... Gosto de acetona. Tem o problema da bebida, mas de carne também tem problema, cara. Tem aquele cara que leva picanha, porque se você leva picanha, você é o rei de churrasco, né, cara? Você levou a picanha ou a carnezinha mais top, assim, isso é o pica, né, cara? Exatamente, o pica. Aí, tipo, chega o cara que leva aquela linguiça que tem mais gordura do que carne, sabe? E vai querer comer a picanha. Porra. Com certeza. Cadê o protocolo social aí? Não existe nesse momento, tá ligado? No meu caso é um pouquinho diferente, tá? Eu levo queijo, franguinho. Aí, beleza. Aí todo mundo chega e fala, ai, você é viado, você não come carne. Ai, aí, beleza. Eu vou comer meu queijo. Cadê meu queijo? Cadê o chinelo? Sumiu meu queijo. Não, é foda. Isso é foda. Pessoas que reclamam. Ah, frango. Ah, queijo. Porra. Quando sai, acaba comendo, né, cara? Quando sai, todo mundo quer. Exatamente. É, porra, eu gosto de frango pra caralho, churrasco, tá ligado? Mas, enfim. Bom, assim, pegando um pouco da opinião de vocês dois aí, eu queria saber o que vocês acham que é necessário pra organizar um bom churrasco. Que não dê conversa, que tenha a quantidade certa de Você tudo diz pra a quantia mundo. Em grana? Não, eu falo assim, é estrutura mesmo, assim, organizar Primeiramente mesmo. Fogo. Cara, estrutura, primeiro que você tem que ter alguém que saiba fazer a carne. Porque tem muito aí que se mete o churrasqueiro. Gaúcho. Cara, é aquele cara que pega a carne, se jogar a carne na parede, a carne vai quebrar a parede, tá ligado? Isso é verdade. Então, assim, tem que ser o cara que tá preocupado. Pô, e aí, você gosta de carne mal passada, bem passada, sabe? Frango é um problema, porque tem muita gente que... O frango demora pra ficar pronto. Demora. E tem muita gente que não tem paciência, só que o frango tem que ficar mais torradinho. Por quê? Porque tem doença naquela porra, né? Então é foda. Mas assim, eu vou um pouco mais além da pergunta. Pegando uma... Vamos definir um churrasco onde você vai pegar grana. Sim. Como, tipo, comprar as quantidades certas de coisa? Porque a gente tá vendo aqui que a gente tá num ambiente onde você tem o cara que não come carne e tem os caras que comem. Tem os caras que não bebem cerveja, vão preferir um refrigerante, e tem os caras que bebem. Tira essa porra de pão de alho aí da churrasqueira, caralho. Essa merda ninguém come. Porra, eu gosto de um pão de alho. Não, mas pão de alho é uma bosta, cara. É uma bosta. Prossiga, desculpa interromper. Tá, mas assim, vamos lá. Tipo assim, aí você tem que comprar as quantidades certas das coisas. Como acertar a mão nisso? Isso é uma coisa meio complicada, eu pelo menos acho. Só que aí depende bastante de quantas pessoas mesmo vão ter no churrasco. Se é uma quantidade razoável, você pega menos grana. Se for pouca pessoa, vai ter que pegar mais. Só que aí que tá, eu acho que tem que pensar num âmbito geral, porque assim, tem a pessoa que bebe 2 latinhas, tá bom. Tem a pessoa que bebe 15 latinhas. E tem eu. Então, e tem o Suede. Então, assim, eu acho que você tem que pegar, fazer uma média de latas, independente se a pessoa, eu só bebo uma lata, você vai comprar 5 pra mim? Não, beleza, você toma sua lata. Pelo menos não vai faltar pras pessoas que bebem. Sim, com certeza, eu concordo. Eu acho que assim, tem que entrar num acordo de criar uma média pra todos, pra que não falte nada. O que eu sempre penso é melhor sobrar do que faltar. Sim, mas eu já vi algumas pessoas assim, organizar churrasco da seguinte forma: já que você vai pegar dinheiro, com certeza a pessoa não vai dar mancada. Sim. Ela já pagou, ela vai no churrasco. Sim. Então, tipo, tem gente que eu já vi fazer listinha. E ó, o que que você come? O que que você bebe? Eu acho legal. É uma preocupação, é um carinho que o anfitrião do churrasco tá, né? Com certeza, eu prestando. Acho que faz parte da etiqueta do anfitrião sim, também. Sim, eu acho. Eu acho também. Só faltou eu falar isso, então eu acho também. Pô. Não, tá certo, a opinião é essa. É que, na verdade, nos churrascos que eu não vou pra comer carne. Eu sei que eu bebo, então é claro, eu vou levar mais cerveja, sim. Vou dar mais dinheiro. Mas você é um cara consciente, cara. É, exato. Tem gente que é filho da puta, o cara leva 5 latinhas e bebe 20, tá ligado? É, complicado. É um filho da puta. Meu caro amigo Suede, eu sei que você gosta de tomar cervejinha, ser chegado. É. Você já passou alguma calça justa? Passa coca aí, Lócio. Em churrasco? É, em matéria de levar alguma coisa e de repente você chegar lá e não tem mais não o que tem você levar? Não tem mais, com certeza. Cheguei num churras, cara, levei só Heineken. Eu e um amigo levamos Heineken e falamos, a gente vai beber nossa Heineken. Colocar aqui no freezer e tal. Pô, o anfitrião, não, pode deixar aí, ninguém vai mexer não, tal. Mexe. Bebi duas. Cara. Tinha levado 30. Bebi duas. Não depois adianta, tive que ficar com a Cristal. O foda é que sobra Cristal e Belco quente. Nossa. Caralho, Belco, puta que não, pariu. Não, Belco quente. Se fosse Belco. Só a Belco, vai beleza. Se fuder. Belco quente é pior. Não, mas é... Alguém lembra da Glacial, que custava R$1? Caralho, velho. Até rimou isso aí, hein? No uau! Ainda existe essa porra, Glacial, né? Glacial, apenas R$1. Cara, eu nunca mais ir, tá ligado? Não, eu também não. Hoje eu acho que o que substituiu é a Antártica Sub-Zero, né? Não, eu acho que é a Bavária. Bavária. A Bavária. Custa R$1. Nossa! Mas, cara, é boa. É boa. Ah, boa, sim, depois que você já tomou umas 15 Heineken. Não, ela é considerável. Não, sem, se eu for pra tomar Heineken, depois não dá pra beber outra coisa, é, né? Lógico, né? O gosto é gritante. Não, mas afinal, e aí? Qual que é uma média justa de grana pra um churrasco desses que tem que dar dinheiro? Vai depender muito dos tipos de pessoas que vão pro churrasco, porque, tipo assim, se você for num churrasco onde a maioria você vai pegar dinheiro e a maioria não bebe, você vai gastar menos, porque vão combinar, o que é mais caro no churrasco é cerveja. Hoje em dia, o mais caro no churrasco é cerveja. Sim, infelizmente. Porque aí você pode fazer uma média de preço aí, pegar umas carnes mais baratas e colocar uma carne mais cara lá que vai dar uma quantidade X pra todo mundo, vai deixar todo mundo feliz. Sim. Mas assim, você consegue fazer essa mescla com o dinheiro da carne, mas a cerveja é complicado. Porque se você for fazer um churrasco onde você, a galera tá dando dinheiro, você vai comprar a mesma marca, pra não ter essas conversas. Não dá briga. Então assim, provavelmente uma cerveja que todo mundo toma é Brahma e Heineken. Exato. Justo. Justíssimo. E aí você vai gastar aí num fardo, eu acho que fechado, 12 latinhas de Heineken, brincando, uns R$25 pra mais. Mais, um pouquinho mais. Um de Brahma dá mais ou menos isso, uns 28, um fardinho de Brahma. Então. Depende de onde compra também. Que cerveja de colocar, sei lá, 30 conto? 30 conto, médio? Eu acho que 35. 35, pra cara? Pra ter aquela... Ah, se for levar em consideração que geralmente o churrasco dura o dia inteiro e quando uma pessoa sai pra um rolê ela gasta bem mais que 35? 35. Ok. Pro churras. Porque você tem que pensar também que você vai tá incluindo. Tá certo que são coisas pequenas do churrasco, mas num valor diluído, acaba tipo ficando um pouquinho pra todo mundo, que é carvão, sim, álcool, sim. Essas pequenos itens. Pão, que é barato, que tipo, mas sempre tem... Tomate, né? Pra fazer vinagrete. Vamos visualizar um mundo onde, vamos supor assim, o dono da casa tá dando esse básico, que é o carvão, que é o sal, que é essas coisas. Então, excluindo essas coisas, o valor justo é... 30, 35. Então, eu acho que é essa faixa. 30, 35 reais. Vale lembrar que, porra, num rolê uma pessoa gasta muito mais do que 35 com conto. Com certeza. Gritante. E o churrasco dura o dia inteiro. Então... É, também um churrasco acessível, né? Porque tem aqueles churrascos pica da galáxia onde o cara, tipo, quer comprar tudo do bom e do melhor. Ah, aí, sim. Tipo... Ah, sim. Churrasco não, da tudo. Churrasco aí, da tudo. É. Aí, mas eu acho que aí esse tipo de churrasco é o churrasco pós-pagamento, né, cara? Ah, sim. Que com é quando certeza. Você tem uma grana a mais, fala, não, vamos comprar uma carne da hora, vamos comprar uma cerveja da hora, que aí vai e faz um negócio massa. Cara, eu já dei 55 mango num churrasco, mas foi o churrasco. Sim. Foi um negócio top. Não, picanha, ser, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha. Tem que ser porque assim, você também tem que pensar se o valor que você tá pagando no churrasco vale o que tem nesse churrasco, sabe? Vale o rolê. Vale o rolê, exatamente. O valor, tipo, 35 conto, vale o rolê. Vale o rolê. Bom, mas aí eu lembrei de mais um item aí que a gente pode colocar em pauta aqui, que é bacana, que assim, tem uma discussão muito grande, tipo, os lugares ideais pra fazer churrasco. Cara, eu nunca encanei com um lugar. Dois. Porque assim, tem gente que é mais fresco, lógico. Sim, com certeza. Tem gente que é mais fresco. Mas assim, pô, a gente já fez churrasco. Eu lembro um churrasco que a gente fez na sua casa, aliás. Quando eu ainda morava no... Não, aqui. Aqui, né? Aqui. Aqui. Que tava o Gui Martinelli, que a gente estendeu umas lonas. Nossa, que, tipo, assim, verdade. A gente, aquele churrasco foi demais. É legal, né? Falar assim, que a gente tinha programado churrasco e até então o céu estava lindo, estrelado. E de repente fechou o tempo. De uma hora pra outra. Aí, cara, o que, que a gente fez? A gente pegou umas lonas, prendeu no telhado do loja, puxou e, meu, não tem tempo ruim, tá ligado? Continuamos churrasco. Certíssimo, certíssimo. Foda-se, cara. Onde tem breja, amizade, carne, rola churrasco. Sim. É, mas assim, até pela questão do valor que a gente tá discutindo, muitas vezes a galera, tipo, quer alugar um lugar pra fazer um churrasco. Porra, aí tem que dar uma grana a mais. É. Aí tem que dar uma grana a mais. Piscininha. Piscininha, porra, é legal. Nossa. Ainda mais cortando o tempo tá bom e tal. Não, se for um lugar mais assim... Aí a pessoa tem que estar disposta a pagar uns 50 contos, pelo menos, né? É. Que é pra comer pra caralho, pra beber pra caralho, tem pra tá nadar. Pagando, tá pagando também o lugar que você tá, exatamente. O que você tá fazendo, nadando, jogando sinuca. Porque, geralmente esses lugares tem campinho de futebol, que é quadra de vôlei também, tem piscina e tem sinuca. Geralmente tem um sofazinho na parte interna. Tem. Então eu acho que você tem que valorizar o lugar que você tá pagando também. Então, sei lá, se a pessoa quer determinados confortos, sim, ela tem que estar disposta a pagar por esses determinados confortos. E se de repente realmente, pô, eu acho que é uma coisa também que acontece, que não é vamos dizer assim, fugiu a palavra da cabeça, peraí que eu vou lembrar. Também tem alguma... peraí. Também acontece em alguns churrascos, não é uma coisa absurda assim de acontecer, de o pessoal fazer um churrasco de um dia pro outro. O churrasco dá 2 dias seguidos. Sim, acontece. E aí, o que vocês acham que seria o valor ideal pra um churrasco desse? Numa chácara ou numa casa? Numa chácara. Porque em casa é complicado, porque, tipo, vamos combinar. Churrasco, não adianta, tipo, a galera vai começar a ficar bêbada, vai começar a falar alto, os vizinhos vão começar a encher o saco. Esses tipos de churrasco que vão virar madrugada e vão durar outro dia inteiro, tem que ser numa chácara, porque senão você vai arrumar problema com o vizinho, dá dor de cabeça. Sim, cair de um dia pro outro é meio tenso, tá ligado? Porque... mas eu já participei. Não, é da hora, Tessa. Funciona muito esse negócio no susto, né? Não, vamos num show, fazer um churras amanhã? Não, demorou alugar. Aí depende da disponibilidade de grana que a galera tá de um dia pro outro. Então, mas aí você acha com 80, 100 reais, mais ou menos? Pra, tipo, incluir tudo. Tipo, 2 dias de churrasco seguidos. Não, 100 hein? Pau eu acho muito, cara. Depende. Quantas pessoas. Vai alugar uma chácara. Nós três aqui agora. Uma amanhã. Não, alugar okay. Uma chácara. Cara, comprar breja, dá 150 conto, velho. Aí sim. Mas assim, pegando aquele número ideal da galera, tipo umas 15 pessoas conhecidas e tal. 60 fazer uma... conto pra sobrar. 60, mango? 60 conto pra sobrar. Não falta cerveja, não falta carne, o lugar tá pago. Bom, lembrando que isso não é nada absurdo, apesar que não foram seguidos, mas eu e o Tanicho já fizemos 10 dias de churrasco. Mas isso a gente fala já já. Daqui a pouco a gente vai entrar nas histórias e vai comentar. Agora, já falamos sobre os valores justos para um churrasco. Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas. E agora vamos falar sobre as pessoas que a gente encontra no churrasco. Nossa, tem cada figura. Eu gostaria de começar falando do vegetariano. Ah, por quê, cara? Porque por quê? Sempre tem o vegetariano. Por quê? Você ainda é um cara, gente, boa, porque assim, as pessoas estão... Ô, churrasqueiro, por favor, cara, quanto tempo vai demorar pra sair essa picanha, velho? Tá todo mundo com vontade de comer. Eu não tô. Ah, Sueli, você não conta, vai. Traz um queijinho pra ele. Por favor, já traz mais breja, fazendo favor. Tá certo. Mas assim, eu gostaria de começar falando vegetariano e vamos excluir o Sueli dessa, porque assim, o Sueli não importa que você tá chupando um bife cru, sabe? Mas tem aquele tipo de vegetariano que é o cara que fica chato mimimi porque você caralho. Tá comendo carne. Fica mimimi se o pão de alho dele ou o queijinho dele encosta na sua carne. Fica mimimi várias coisas, cara. O cara é capaz de chegar com um livro, né? Ou não, esse é o livro dos veganos. É, tipo, é a bíblia dele, tá ligado? Você quer conhecer nosso Deus? E assim bom, vai, cara. Os veganos, perdemos velho. Ouvintes evangélicos com essa piadinha, né? Mas tudo bem. E veganos também. Sim. Mas aí que tá, cara. É complicado isso pelo seguinte. Você não tem um ambiente ideal onde todo mundo... tipo, pensa da mesma forma, gosta das mesmas coisas. Isso é humano. Tipo, não, mas eu parto do princípio que você é vegetariano, não vai no churrasco. Sim. Cara. Não, mas assim, vamos supor. Vale lembrar que o Suede não é vegetariano. Ele não é 100%. Tão simpatizante com a carne quanto a gente. Né? Sim. Mas ele come. Coisinhas. Mas eu fico contente com meu pãozinho com vinagrete no cantinho de boa, tá? Sem incomodar ninguém. E agora ele acabou de estabelecer nada contra homossexuais. Já porque é algo complicado de falar, né? Nada contra homossexuais, fique claro isso. Agora ele acabou de estabelecer que os vegetarianos são homossexuais. Não, eu não disse isso. Mas você falou que o seu pão de alho... Não, meu pãozinho com vinagrete no cantinho, quietinho, comendo sem incomodar ninguém, tá? Cara... Não, mas aí que tá. Mas como eu tava falando, né? Você não tem um ambiente ideal, você vai, tipo, lidar com vários tipos de pessoas. Sim. E, cara, assim como você tem que respeitar o fato do cara ser vegetariano. Se ele se dispõe a vir num churrasco porque é amigo da galera, isso acontece. Tipo, o cara é parceiro e tal, quer estar junto ali. Mas não seja cuzão. Não, o cara não vai encher o saco se for por assim. Eu não concordo com o cara, tipo, fique lá. Se o cara tá no churrasco, é um ambiente que ele sabe que as pessoas estão lá pra comer. Que vai ter carne. Exato. Vai ter carne. Que vai ter um boi num rolete lá na frente dele, tá ligado? Sim. O cara tem que aprender a respeitar. Eu acho que é uma questão de etiqueta, assim como o cara quer ser respeitado por não comer carne, ele tem que respeitar quem come. Apesar que eu não respeito quem não come carne, mas tudo bem. Vai ser errado também. Imaginei uma cena assim, tipo churrasco, virando a madrugada, 5 horas 10 da manhã do domingo, batem na sua porta. Com licença, você gostaria de ouvir as palavras dos veganos? Não, cara, coma carne, por favor. Não, cara. Maldade, não, isso? Não, cara, não. Desculpa. Não rola. Não rola uma parada dessa. Eu vou pro churrasco pra comer carne. Mas, com certeza, mas, eu respeito. Vira e mexe parece um vegetariano no churrasco, né? É, não. Se o cara, tipo, é de boa e o cara não fica querendo, tipo, dar um sermão, tipo, ah, eu sou vegetariano e quero salvar o mundo dos comedores de carne. A verdade absoluta é... Não, velho, vai se fuder, tá ligado? Não seja o cuzão do churrasco. Não seja. Nós respeitamos o seu direito de não comer carne, desde que você respeite o nosso direito de comer. Eu não respeito muito. Você tem que respeitar. Não, eu tenho que aceitar. Respeitar é outra coisa. Alface é vida. Não. A partir do momento que você podou ele, não tem mais vida ali, mas tudo bem. O que acontece? Tem outro tipo de pessoa... Tem outro tipo de pessoa no churrasco, que é aquela pessoa assim, você acabou de tirar a carne, você corta a carne, ela tá levemente rosada. Ela não tá crua, ela não tá mal passada, ela tá ao ponto. Rosadinha, tá, aquela carne que você põe na boca, derrete na boca, sabe? Isso é bacana, isso eu gosto. Tá crua essa carne. Porra, o cara que, tipo, a carne tem que tá sola. Aliás, novamente não, né? Porque isso daqui a gente falou da primeira vez que eu tô gravando, enfim. Aqui na nossa região, pelo menos aqui na nossa cidade, quando a carne tá dura pra caralho, a gente fala que é sola de sapato. É, né? Que é aquela carne que você bate no chão, faz barulho, você taca na parede, quebra o tijolo e tal. E mandem aí nas regiões de vocês, mandem e-mails falando... As gírias de carnes exatamente. Bem passadas pra caralho. Como chama carne bem passada? Você que tá aí no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é a terra de churrasco. É muito bom o churrasco lá, eu já comi. E a carne lá, ao ponto, é quase crua. Só um minutinho, Rafa. O limão tá na geladeira, cara. Tá naquela parte da fruteira lá. Você vai fazer caipirinha? Vê se capricha nisso aí, hein? E se for sair no sol, limpa a mão, viado. Pois vai ficar mimimi, porque... manchou no sol, vai se fuder. Mas assim, você que tá ouvindo a gente aí, que é do Rio Grande do Sul, que é da Bahia, que é, sei lá, do Acre, apesar que eu duvido um pouco que Acre exista ainda. Manda... Tem gente do Acre que ouve? Ah, cara, não sei. Mas se tiver, porque a gente é muito foda, tá ligado? Cara... Mas assim, manda aí pra gente. É mais fácil ter gente em Marte, velho. Você que tá em Marte ouvindo a gente. É, melhorou. Manda aí pra gente como chama a carne sola de sapato aí. Mas enfim, o cara, você cortou a carne, tá rosadinha, não tá crua, não tá sangrando. Tá rosada porque a carne é o ponto, ela fica rosadinha, não fica vermelha. O cara já faz chilique, já dá chilique porque a carne tá crua. É, tipo, tem galera que gosta da carne bem passada. Eu já, tipo, acho que ela fica um pouco dura. Muito dura, pô. Quando eu comia carne, alguns anos atrás, assim, eu gostava de carne bem passada. Mas bem passada, bem passado. Tipo, dura? É, cara, bem passada. Por quê? Porque, sei lá, carne crua é ruim. Cara, não, assim, tipo, ao ponto, beleza, só que tinha que sair esse rosadinho já não podia ter mais, entendeu? Por quê, cara? Por que não? É da hora um negócio bem passado, bem moreninho. Tem uma situação, não consigo entender, que é complicada, cara, porque muitas vezes, tipo, a gente tem uma figura do churrasco que é importante, que é o churrasqueiro. Sim. Certo? Só que muitas vezes o churrasqueiro coloca o gosto dele na parada. Exato. E, cara, isso é complicado. Que, aliás, nós temos um amigo que se mete a churrasqueira. Que, assim, quando é linguiça, quando é frango, não tem problema. Por quê? Porque a linguiça e o frango são carnes, digamos assim, que você tem que deixar ela passar um pouco. Porque a linguiça fica crocantezinha, o frango também fica gostosinho e tal. Agora, a carne não é assim. Carne não tem que deixar preta, sabe? E esse amigo nosso tem essa mania. Cara, você me fez lembrar de, tipo, a vaca e o frango. Puta que pariu. São irmãos, né? É. Mas... Que coisa linda. Mas, enfim. Tem o cara que se acha churrasqueiro. Não. Tem o cara que se dispõe a ser churrasqueiro, tipo, não manja, tipo, mas ele quer fazer moral de que manja e tal. E muitas vezes esse cara não acerta no ponto da carne. É, quando a gente vai fazer churrasco aqui, vamos deixar claro aí o que acontece. A gente geralmente compra linguiça, compra um franguinho e compra uma carne mais legalzinha, uma picanha, alguma coisa assim. E a picanha sempre sobra pra eu fazer. Por quê? Porque se for deixar na mão desse cara, ele deixa dura a carne, tá ligado? Não vamos citar nomes, não, nomes fictícios, por favor. Tá, vou usar o nome fictício, é Sanderson. Sanderson, ótimo. O nosso amigo Sanderson, ele geralmente, ele tipo, não, deixa que eu faço, porque eu manjo, e ele sempre deixa carne preta. O cara demora, tipo, 3 horas pra acender a churrasqueira, tá ligado? É quem eu tô pensando? Não. O Sanderson? É, o Sanderson é quem eu tô pensando? O Sanderson, talvez o Sanderson, não sei se é quem você tá pensando. Vamos lembrar que são nomes fictícios. São nomes fictícios, mas eu tô fazendo uma alusãozinha assim, de sério. Pode ser que seja. Então, é complicado isso. Mas é o cara que se acha churrasqueiro. E foda é que ele sempre quer ser churrasqueiro. É, cara. O cara que sempre quer ser churrasqueiro. Mas quando a carne, quando a gente pega uma carne boa, a gente dá um kick nele ali pra ele não cara, ser o churrasqueiro. Já lembro de, tipo, ter perdido carne, porque queimou. O cara simplesmente foi lá, quis ser churrasqueiro no começo, depois o cara encheu o saco, deixou a parada de lado e... É, meu, você quer... Se você falou, não, hoje eu sou o churrasqueiro, toma conta da porra da churrasqueira, cara. Com certeza. Geralmente o cara, tipo, vai lá, começa a conversar com os amigos, fala, daqui a pouco eu olho o churrasqueiro. E... quando vai olhar, tá preto tudo. O queijo, você não sabe se é queijo ou se é carne, tá ligado? Isso é complicado porque, assim, vamos combinar. Quando você, tipo, se dispõe a ser churrasqueiro, você fica preso no churrasqueiro. Não dá pra você curtir tanto quanto a galera que tá, tipo, ali só comendo uma carne e tal. Porque muitas vezes as pessoas optam em churrascos por contratar alguém, pagar alguém pra que faça isso, pra que todo mundo possa se divertir. Mas o cara que se predispõe a ser churrasqueiro tem que gostar. Exatamente. Porque senão o cara não vai aguentar. Tem que entender. Carne tem jeito pra cortar, a carne tem jeito pra tudo, né, cara? Sim, com certeza. O cara tem que manjar. Mas assim, isso me lembrou outro tipo de pessoa que vai no churrasco, que é o que a gente comentou aqui até agora há pouco, que vamos dar o nome de Sanderson também pra esse? Vamos. Ok. O Sanderson, nome fictício, hein, gente? O Sanderson, ele é um cara que ele tem problema. O que acontece? É aquele cara que tá sempre sem grana, mas vai no churrasco. Com certeza. Tipo assim, já teve um caso de um amigo nosso que, tipo assim, a gente tava meio sem grana, eu só pude dar 20 conto. Quanto que o Lost deu? Não... Eu acho que eu dei uns 10 só, então, porque eu tava bem na... A gente tava meio fodido de grana, situação. Esse cara falou, não, pode deixar. Ele desembolsou uns 120 conto pra fazer um churrasco legal, tá ligado? Nossa. É um camarada nosso que, tipo, foi morar em outro estado. Little Head. Não, vamos abrasileirar. Vamos colocar aí nomes fictícios. Cabecinha. O cara foi embora pra outro estado, então ele vem pra cá de vez em quando. Então quando ele vem pra cá, ele quer ver a galera. E aí ele pegou a gente exatamente no final de semana que ninguém tinha grana. E aí ele falou, não, mas eu quero ver vocês, quero estar no meio da galera. Então, depois vocês pegam e me reembolsam, mas essa aqui eu faço, certo? Mas aí aconteceu desse nosso amigo. Cabecinha? Não, cabecinha é o cara da grana. É. Isso. Isso aqui. O Sanderson. É muito bom. Calma, cara, cabecinha. Música, cara. Desculpa, deixa eu rir um pouquinho. Não, deduza o porquê. Não, melhor não. Não, calma, não é nada sexual. Não é nada sexual. Eu não falei nada. É anatômico mesmo, não falei sabe? Nada. Na verdade, o apelido está sendo bem irônico. Nossa. É. Porque é o inverso. Prossiga. Então, aí, enfim. Já tinha acontecido algumas vezes nesse nosso amigo, tipo, em outro churrasco, ter feito a mesma coisa. Não que, a gente vai, tipo, ficar tirando o cara e tal. Mas assim, acontece em todo churrasco, começa a ficar um pouco complicado. Você fica de saco cheio. O cara não leva grana, não leva carne, não leva nada. E come todo mundo ali. Todo mundo. Come de todo mundo. Ficou estranho isso daí. Mas Tanicho. Assim, uma coisa a gente tem que combinar. Eu, ouvintes aí, eu e o Tanicho já somos amigos há pelo menos uns 10 anos, né, Tanicho? Sim, por aí. A gente já teve muitas e muitas fases onde o Tanicho tava sem grana, o Tanicho passava em casa lá e vamos tomar uma breja, só que ele tava sem grana, quem bancava era eu, tipo, e a gente fez isso várias vezes, só que teve vezes que também, tipo, eu tava na bosta e o Tanicho passou lá, vamos tomar uma cerveja, lote, não, eu tô sem grana, não, agora é minha vez. Agora é minha vez de retribuir. Só que a gente sempre tava lavando a mão desse Sanderson. Novamente, o nome é fictício. E nesse dia, ele veio num churrasco que uma pessoa bancou, e uma pessoa que ele não conhece bancou, e eu acho que eu tava lavando uns copos, sei lá, daí eu terminei de lavar os copos, sei lá, vou pegar uma breja, né? Sim. Ele falou, eu também vou pegar uma. Daí você já conhece, putz, o cara não deu porra nenhuma e tá pegando uma breja, tá ligado? É complicado isso, galera. E quando falta, ele reclama. Nossa. É bom deixar claro que, tipo, o cara não leva porra, né? Quando falta, ele reclama. Um aviso, não seja esse filho da puta. E não chame o Sanderson pro churrasco. Exatamente. Não chame Sandersons, né? Não se chame Sanderson. Não se chame... Mães aí, um recado para as mães, né? Não batize seu filho de Sanderson. Não, mas assim, não querendo tirar o cara, mas assim, já tipo dando uns toques. É complicado. Não, tenha um bom senso, galera. Sim. Porque assim, a vida é difícil pra todo mundo. É. Volta ao protocolo social de churrasco, né? Pô, não é assim. A vida, cara, é difícil pra todo mundo. Muitas vezes você quer fazer uma reunião ali entre os amigos e, tipo, é aquele dinheiro suado que você sabe que assim, pô, eu quero estar com a galera ali, mas eu vou dar grana porque eu quero estar com o pessoal. O cara correu uma maratona e foi fazer um churrasco. Suou o dinheiro, mas tudo bem. Não, currículo assim, quinta-feira, Carlão. O cara lá batalhou o mês inteiro lá pra ter a graninha lá, né? Pra chegar no final de semana, eu vou fazer um churrasquinho e tal. E de repente o cara tá apertado ali, mas mesmo assim, ó, quero estar no meio da galera, vou dar os 30, 40, 50 contas que a galera pedir pro churrasco. E aí tem o cara que, tipo, não dá nada e, tipo, e chegando. E reclama que você não tem. E às vezes o pior é que você sabe que esse cara tá moqueando a grana, né? Muitas vezes sim. Então é meio complicado, galera. Etiqueta social, galera. Qualquer ambiente que vocês tiverem, etiqueta social é de suma importância. Se alguém lavar sua mão, lave a mão dele às vezes, sabe? Sim, é muito importante isso. E nosso amigo tá devendo um churrasco pra gente. Sim, Sanderson? É. Nossa. Falando em ética, deixa eu só pedir uma desculpa pra quem se chama Sanderson, tá? Foi só uma brincadeira anterior. É, ó, nada contra Sanderson. Nada contra Sanderson. Seu nome é tosco pra caralho, mas assim, desculpa, tá? Não seja um Sanderson num churrasco. Deu. Não, é ruim. Minha boca não tem mais cigarro. Você não vê, mas aí todos notaram que vem o trabalho. Eu acho que assim, em todo churrasco, todo churrasco, e não só em churrasco, né? Porque eu acho que é uma entidade. Seja na faculdade, seja qualquer lugar, tem o cara do violão. Que é o geralmente, cara geralmente eu sou o cara do violão. Às vezes. Mas é que tá, a gente tá no meio que a gente gosta muito de música, eu toco violão, você toca violão. Então, isso é uma coisa. Agora, tipo, num churrasco assim, você vai num churrasco, você sabe que o nego tá cagando pra isso, e é o cara, vamos fazer uma rodinha de violão. Aqui é preciso amar, tá ligado? Enche o saco. Esse cara é chato porque, assim, ele não sabe a hora de parar. Exato. E isso incomoda isso bastante. Isso é complicado. No churrasco é uma parada complicada no aspecto geral. Aliás, o que que é música pra churrasco? Eu entro exatamente nessa questão. Porque, assim, eu já passei por uma situação meio complicada onde eu arrumei briga. Caralho, velho. É um assunto complicado esse negócio de música pra churrasco. Churrasco, velho. Mas assim, tem músicas que vão agradar a todos, porque assim, estamos num ambiente que várias pessoas gostam, tipo, de músicas diferentes e tal. Vai muito do ciclo social desse churrasco. Mas assim, sempre tem um samba legal. Claro, amo samba. Tá ligado? Então, só que mesmo tendo o samba legal, sempre tem a galera que vai, vamos pôr um axé, vamos pôr um sertanejo universo, tá ligado? Complicado. Mas e aí, qual foi a aventura que você... Então, a parada foi a seguinte, foi um churrasco entre uma galera que trabalhava junto e tal. Sim. E geralmente esses churrascos, assim, não é galera, tipo, próxima, amiga, tipo, são colegas, são conhecidos, né? Sim. Então, muitas vezes você não tem aquela afinidade com a pessoa, assim, tudo mais. Só que a grande maioria ali gostava de pagode. Pagode, não... Pagode é som do inferno, do demônio, Satanás, cara. Capiroto, e aí, cara, eu gostava de música eletrônica, certo? Sim. E gostava de rock. Só que assim, a galera não deixava tocar um CD inteiro, meu. Tipo, deixava trocar três músicas e já voltava pro pagode. Aí eu via lá o espaço, ninguém perto do rádio, eu ia lá, colocava mais algumas, a galera, tipo, deixava rolar três músicas. Chegou uma hora, cara, tipo, os ânimos começaram a se exaltar com isso, porque os caras não estavam gostando do fato de eu colocar rock. Eu tinha que engolir o som que os caras estavam querendo colocar. E aí, tipo, chegou no momento que começou a rolar um bate-boca entre eu e um cara por causa disso. Não, aí eu acho que é outra parada que pede o protocolo social, porque assim, cara, o que que todo mundo gosta? Você gosta do Demônios da Garoa? Porra, legal. Eu gosto. Então assim, Demônios da Garoa a gente sabe que é um som que pode pôr no churrasco, que todo mundo vai gostar. Uhum. Até os caras mais radicais vão escutar e vão curtir. Sim, o Demônios da Garoa. Eu lembrei de uma passagem, depois eu vou contar. Beleza. E assim, tem que ser democrático. Com certeza, tem que ser democrático. Você sabendo que tem ali uma rodinha que gosta de, sei lá, de rock e tipo assim, eu sou o dono do churrasco, eu vou colocar o que eu gosto. Não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Tem que rolar um pouco de tudo. Mas assim, tem que ter espaço, ó, vai rolar uma hora disso, vai rolar uma hora daquilo, uma sim, hora daquilo. Sim, vai pela democracia. Eu acho. Porque eu acho. Aí agrada todo mundo e não acontece o que aconteceu. Que ficou uma puta numa situação chata, sim, tal. Sim. Os bate-bocas acabaram, tipo, meio que estragando o churrasco. É, eu acho que ontem tem que ir pela democracia ou pelos sons que todo mundo gosta. Bom senso, democracia. E uma coisa é fato, e a gente até linka com outra figura do churrasco, é que o churrasco acabou tendo esse problema porque já tava todo mundo meio alto, né? A galera que curtia pagode já tava meio... E aí começaram a se estressar pelo fato de eu estar colocando sons que eu gosto, então o cara já tava meio alto, o cara, tipo, meio alto, começa a ficar meio agressivo. Pessoas que dão trabalho, né? Complicadas. Eu não queria falar não, mas tem um cara aqui que já deu... Na verdade, tem duas pessoas aqui que já me deram trabalho. Tem duas pessoas. Cara, olha... Acho que eu vou no banheiro de novo. Não? Não, o Suede já me deu trabalho, mas assim... Uma vez só. Não foi... foi uma vez só e não foi nem no churrasco, né? Foi aleatório. Uma reuniãozinha aí, aleatória. O Lost também não me deu trabalho em churrasco. Não. Foi numa outra ocasião aleatória. Na verdade, foi num showzinho, né? Isso daí entra em histórias bebedeira. Mas é difícil separar um pouco bebedeira de churrasco, porque todo churrasco tem bebedeira. Bom, mas a gente falou do Suede, né? Mas a gente vai ter que caguetar um membro fixo da nossa equipe. É verdade. Vocês estão percebendo que o Eric não está aqui hoje. O que acontece? Ele foi abatido por um churrasco. Mas, oi! E, cara... O duro que não é a primeira vez trabalho em churrasco. Não, né? É a primeira vez. Pessoas que dão trabalho em churrasco são complicadas. Gente. Mas a gente vai contar a história dele já. Vamos deixar pro bloco de histórias, né? Não, mas assim, voltando, já que a gente vai caguetar o Eric daqui a pouco, mas voltando a falar mesmo da figura. Assim, cara, tipo, esse negócio de beber em churrasco é complicado, porque assim, todo mundo... É complicado porque tem que ficar segurando no colo, né, tudo... Que droga, nossa. Continua lá, desculpa, carão, vai, continua lá, desculpa. Não, na boa, eu sei que você já tá um pouco alterado, mas não precisa ficar fazendo essas piadinhas, velho. Caralho, velho, isso eu não devia ter dado a vodka pra ele. Vamos entupir ele de vodka, que pelo menos ele fica bêbado, dói e para de fazer essas piadas. Desculpa, continua. Por favor, traz um pouco mais de vodka aí. Pô, meu pão de alho vai demorar ainda, meu. Olha, mas então... Então, aí, voltando ao que eu tava falando, né, é complicado isso porque todo mundo acha que sabe o seu limite. Todo mundo acha. Não, mas é que tá. Eu acho que as pessoas até sabem os seus limites, mas as pessoas gostam de desafiar os seus limites. Isso é complicado. Isso me recorda, tipo, não uma história que passou comigo, mas recentemente passou uma situação meio pesada aí que eu fiquei sabendo que tiveram algumas pessoas que morreram. Só um segundo, antes de você falar de mortes, o Ministério do Locomocast adverte. Pô, se beber, não dirija. Ou, sei lá, arranja o motorista da rodada. Toma um engovezinho, que é importante. Toma um engove, vai de táxi. Porque o engove salva muito. Isso, o engove salva muito. Vai de táxi. Você sabe. E assim, se você vê que você já tá começando a dar trabalho... Tira o pé. Pisa no freio. Aliás, tira o pé do acelerador e pisa no freio. Agora continua a história. Então, mas recentemente aí teve uma situação aí até que causou polêmica. Alguns alunos de uma faculdade, eu não vou falar da faculdade, porque não envolve a faculdade, foi uma festa que alunos fizeram à parte. Sim. Então não vou queimar o nome da faculdade, porque a faculdade não tem nada a ver com isso. Não convém. Mas essa questão de querer desafiar o limite é um pouco complicado, porque o cara começa a beber, e como alcoólico, mata. Mata. Mata e mata mesmo. E, infelizmente, uma vida se perdeu por causa que o cara, tipo, queria ser um fodão e beber não sei quantos. Só queria fazer uma pergunta. Ô, Suede. Oi. Você tem a dizer sobre como alcoólico? O que eu tenho a dizer sobre como alcoólico? Caraca! O grande problema é que eu não tenho nada a dizer sobre o como alcoólico. Sabe por quê? Ah. Porque o como alcoólico, ele dá uma amnésia alcoólica também. Então não tem como eu saber o que dizer. Mas aí, ó. Aí eu tenho uma pergunta. Antes da gente ir pro último tipo de pessoa. Pra mim de novo? É. Tá. Porque assim, acho que da gente, o Lost não deve ter ficado em como alcoólico. Ou quase, pelo menos. Ah, eu já fiquei bem ruim já. Não, mas como alcoólico, não. Não. Eu acho que não chegou então, tanto. Então, o Suede eu sei que sim. Pelo menos eu imagino que sim pelo perfil, né? Pela história. Nossa, que preconceito, Bi. Ai, para! O que acontece? Existem aquelas pessoas que bebem e depois falam, pô, eu não lembro. E assim, essa amnésia alcoólica ocorre apenas no como alcoólico ou com consumo excessivo de álcool? Porque assim, já teve vezes que eu bebi pra caralho. Isso é sempre Tu lembra? Eu sempre lembro, cara. Caraca. Por isso que eu fico, pô, caralho, o nego vem me arranjar essas desculpas que eu não lembro. Muitas vezes é desculpa mesmo. Então, muitas vezes é desculpa, tipo, mas... caralho, principalmente mulher, cara. Mulher tem um problema. Ai, ai, que ai. Que fala, não, eu não lembro. Mas, tipo, pegou 30 ai, na festa, tá ligado? E aí? Historinha isso. Essa não, desculpa. Na verdade, velho, tem um lance com as bebidas que é complicado. Vamos falar assim, por toda a minha experiência de anos de bebedeiras e misturas e loucuras, quando você pega pra tomar de estômago cheio, você pode passar mal, você vai encher a cara, mas no outro dia você vai lembrar por causa da ressaca. Sim. Do sal. Isso é uma coisa meio científica. A ressaca te faz do lembrar dos problemas. Te faz lembrar, cara. Só que quando você bebe, por causa do sal. Isso eu constatei fisicamente pelas, então, vamos lá, pelas momento, minhas deduções. Momento científico. Momento científico. Só que quando você bebe estômago vazio, você mistura muito, mesmo você não entrando em coma alcoólico, principalmente vodka, cara. Se for vodka ruim, você tá fudido. No outro dia, às vezes você não pode apagar tudo da sua lembrança, mas você lembra de flashes. Ó, mas tem uma coisa também que a galera... Vão voltando durante o dia e você fica se perguntando por quê. Na verdade, vão voltando durante o dia e você fala, caralho, preciso ligar, pedir desculpas. Bom, mas tem uma questão também, questão de bebedeira, porque é normal, todo mundo bebe em festa e tal, mas assim, como a gente falou, né, no começo do podcast e tal, a gente falou sobre churrascos que duram muito. Mas, e muitas vezes churrascos que duram muito, você não vai ficar o churrasco inteiro acordado, você vai dar uma dormidinha, certo? É. E aí, acontece que muitas vezes você, tipo, tem festas seguidas onde você tá bebendo muito, durante vários dias, tipo, você pode perceber, e isso é verdade, tipo, todo mundo que já bebe faz tempo já constatou, que é o louco, por exemplo, tô de férias e vou fechar uma semana fazendo churrasco e bebendo. No último dia, você pegar e fechar uma semana, no sétimo dia... Sétimo dia você descansa, cara. É. Sétimo dia você descansa. Eu ia fazer essa Nossa. Piada. Mas no sétimo dia você pode perceber Sete que sua dias. Resistência para o álcool não é igual ao primeiro dia. Com certeza, vai debilitando. Sim, sim, sim. E aí é onde as pessoas entram pelo buraco. Porque é o seguinte, o cara quer continuar bebendo exatamente da mesma forma que ele bebeu no primeiro dia. E é quando o cara vai dar trabalho. O cara quer ser o paquitão, né? É, o cara quer pagar uma de sofodão, bebo pra Aguentei caralho. Aguentei tudo esses dias, porque eu não vou aguentar, né, cara? E aí é onde entra assim, tá, todo mundo sabe seu limite. Não é bem assim, porque o limite do corpo varia dependendo do dia. Varia. É, então, cara, tem aquele dia, varia muito de dia. Você sai aquele dia de novo, né? Vou contar quantas vezes eu falo naquele dia. Você pode beber de tudo que você tem disponibilidade na hora, misturar. Você acorda no outro dia, você vai pra casa, são. Sim. Você acorda no outro dia, linda e loira, no salto, B. Boiola. Sem dor de cabeça, sem ressaca, sem nada. Mas tem o dia que você sai, bebe duas latinhas, passa mal, passa vexame, cara, e acorda é que de ressaca. Então, tem aquele dia também que você sai, você toma um gole e você já fala, putz, hoje não vai. Hoje não vai. Só que mas não tem consigo gente fazer então, isso. Exato, cara. Ah, hoje não vai. A pessoa toma um gole e fala, putz, hoje não vai, mas vai. Mas vai, vai, vai. Eu dou um jeito e vai. É, mas você sabe o que é caviar. É que tá, velho, é meio problemático isso, porque a gente já é mais velho e tal, mas eu também não vou, tipo, vamos assim, detonar esse tipo de pessoa, porque a gente, tipo, já foi desse tipo. Quando a gente era mais adolescente, hoje a gente é mais acho velho. Que todo mundo precisa do seu porre, todo mundo, não tem como. Mas hoje a gente é mais velho e a gente bebe pelo prazer de beber, porque a gente gosta, tomar uma cervejinha, tomar uma vodka e tal, mas aí sempre tem o cara que quer beber pra, tipo, fazer moral pros Falar outros. Falar que bebe, né? É. Isso é ou foda, ou pra criar coragem pra chegar na menina, ou coisa assim. Não, tem diversos motivos. Eu senti uma mas olhadinha nunca... pro Lost, não, cara, assim? É que... Pior que não. Eu já fui assim também, então... Não, eu, Rafa, já tipo, tivemos nossas fases bem assim. Então, é o que eu falo, não vou detonar esse tipo de pessoa, exatamente porque... Já fomos assim. Mas é foda. Depois a gente amadurece, a gente vê que é uma puta de uma besteira, tipo, sim. Querer, tipo, beber pra fazer moral. Mas é uma fase que as pessoas precisam passar. Exato, tapas na cara da vida. As pessoas precisam aprender a beber. Sim. E só se aprende a beber bebendo. Bebendo, com porre, ressaca. Exato. Ó, e tem mais uma figura, cara, que eu acho que a figura é uma das figuras mais chatas da maior parte do churrasco. Você releva o cara que, tipo, toma um porre de vez em quando, você releva aquela carne que ficou ruim. Tipo assim, você vai ficar puto com o cara que não levou nada pro churrasco, mas você acaba, tipo, pra não estragar seu churrasco, você acaba deixando pra lá. Relevando. Mas sempre tem o cara que quer fazer brincadeirinha tosca. Isso acaba com qualquer churrasco. Esse cara é chato pra caralho. E o duro que o chato vai ser sempre chato. Chato vai ser sempre chato. Aí, tipo, aí você vai fazer um churrasco legal, num lugar que tem uma piscininha pra galera, tipo, brincar. Mas sempre tem aquele cara que não quer entrar na piscina. E aí vem o chato e fala, não, você tem que entrar na piscina. E joga o cara na piscina. Aí, de repente, acaba, estraga o celular do cara. O documento vai pro saco. Ah. Isso é um inferno, cara. É no saco. E você pode perceber que, geralmente, esse tipo de chato, ele está associado com o tipo de cara que tá trabalho. Porque o cara que, tipo, começa a dar esse, fazer esse tipo de palhaçada... É o cara que tá muito bêbado. O cara tá bêbado. Sim. E isso é foda. Por que fazer esse tipo de brincadeira? Tipo, alguém de vocês tem uma justificativa pra... Por não, quê? Não tem justificativa isso. O cara quer parecer ser legal, né? Na cabeça dele, ele... Ai, que legal, vamos fazer isso. O cara quer fazer moral pra todo mundo e é idiota com uma pessoa, sabe? Pode usa crer. Uma pessoa de bode expiatório pra ser fodão, sabe? Ah, então isso aí me lembra... Opressão. É bullying. É. Vota no PT, dá nisso. Ai, que maldade. Ó, isso me lembra, então, a gente pode apelidar esse cara de Joselito, porque... Joselito, sem noção. Tem tudo a ver com Joselito, né? O cara sem noção, o cara ele que ele não brincar. Sabe brincar. Ele é Joselito. O cara que chega, joga um balde com água e sabão em pó no chão. Aê, futebol de sabão, tá ligado? Nossa. Nossa, cara, é chato. Mas e aí? Acabamos de falar das figuras. E aí? Aí eu acho que tem que pôr mais carvão, cara. O fogo tá apagando. Ah, deixa com o churrasqueiro aí que se foda. Pô, pagamos pra esse cara fazer isso. Véio, cara, que filho da puta, mano. Ô, filho da puta, você tá sendo contratado pra ficar na churrasqueira. Vai na piscina, viado. Acho que o certo é pegar mais uma rodada de cerveja pra gente continuar agora com as histórias. Demorou, aproveita e traz o Chebeck. Demorou. Ô, Rafa, pega aquele violão lá. Isso, isso mesmo, assim que é. Aí, Café. Aí, Júlio César. Chega naquela percussão, daquele jeitinho mesmo, certo? Que eu vou contar aquela história pra vocês. Seu Wilson, vem no groove. Porra, pra que comer Chebeck? Tá saindo picanha aí. Não, mas enquanto não sai, é um tiragosto, né, cara? Tiragosto é parte do churrasco, né? Parte, azeitona. Bem, mas... A culpa é sempre da azeitona depois, no outro dia, né? Nossa senhora. Ressaca por causa da azeitona. Porra, bebi pra caralho, tava bem, mas eu comi aquela azeitona, fodeu. Né? Tipo, não vai empurrar não, cara. Larga a mão de ser chato, vai, mano. Deixa a menina aí em paz. Nossa senhora. Não, pera aí, a menina? É. Tá de camiseta branca? Não. Droga, então não empurra não. Mas beleza, eu acho que agora a gente pode... E aí? Histórias, temos várias. Cara, tem tantas. Nossa, mano. Eu quero a mais tensa, a logo mais no começo. Tensa. Tem duas bem tensas. Saca ali pau. Cara, eu acho que o carro de alguém aí disparou o alarme, cara. Ixi, não é o meu não. Tá nicho? Não, o meu não é não. Apesar dele tá fazendo uns barulhos estranhos hoje. Satanás. É você, Satanás? Não, então, o carinha já tá indo lá já. É o carro dele. Não, demorou. Demorou. Então, galerinha... Tem duas histórias bem intensas, vou contar uma agora, que foi de um churras. Não vou citar nomes, nem datas, nem acontecimentos. É do Sanderson. Do Sanderson. Cara, que nomezinho, filha. Então, voltando aqui. Teve um churras, cara, que a gente fez numa chácara. Que até hoje a gente não pode voltar nessa chácara, porque foi complicado. Foi complicado. Nenhuma das pessoas da galera pode alugar mais essa chácara. Porque além de espelhos quebrados, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Que gente, pelo quebrar, pentagrama com bode pentagrama morto, com bode sangrando e piscina, tudo, né? Cara, os dois acontecimentos mais tensos desse churrasco, que vale constar, foi um maluco, um colega nosso, que deu PT, bebeu, encheu a cara e apagou. Tava dormindo do lado da piscina numa toalha. Ah, vamos jogar na piscina? Não. Que jogar na piscina? Isso é fichinha. Tiveram a enorme ideia de fazer o seguinte. Já imagina? Já. Brincadeirinha de faculdade. Puta, o que fizeram com um rapaz em coma alcoólico? Pegaram uma pimenta muito linda e ardida que tinha no churrasco. Eu adoro pimenta. Fui eu que levei essa pimenta pro churrasco. Ardida. No topa dele, só pode. Exatamente! Puta que pariu. Cuidadosamente em sua retaguarda. Não, pior que não era o que eu imaginei. Mas depois, pra continuar a história, pegaram um preservativo, colocaram um condicionador, amarraram e colocaram do lado do cidadão. Nossa. Agora é só esperar acordar, né? Caralho. Passam-se aí umas 4 horas de churrasco, o maluco me acorda. Acorda chorando já, né? Ele não sabia se ele ficava com vergonha, chorava, queria sair batendo em todo mundo. Cara, foi tenso, eu fiquei morrendo de pena dele. Eu não não teria pena, não. Eu fiquei morrendo de pena dele. Ainda bem, não fui eu, tá? Nessa história não é. Aconteceu, não aconteceu comigo. Com um amigo meu. Sempre aconteceu com um amigo meu. Não, mas realmente não fui eu. Eu lembro que quando eu tava nesse churrasco, eu bebi pra caramba. Nesse churrasco, a gente tava dando shot de vodka e fazendo como se fosse tequila, né? Salzinho, uhum. Limãozinho. Só que o problema é que o sal que a gente tava usando era da bandeja, que tava as carnes cruas, cheias de sangue. Então a gente lambia aquele sal, nossa, mandava o shot, chupava o limão e se tacava na piscina. Meu depois voltava Deus, e fazia a mesma cara. Coisa. Foi tenso. Vocês têm problema. Foi uma chácara de 3 dias. Na hora que você falou, eu imaginei que vocês tivessem colocado um cara no colchão de ar e colocado na piscina boiando. Não. Porque isso é legal, cara. Quando isso o cara é legal. Acorda, ele já... Nossa, isso seria legal ele também. Ele toma um caldo na não, hora. Não, mas a mente da galera foi mais diabólica. É, eu vi. Eu sempre ficava olhando do fundo, né? Eu não gosto de participar dessas coisas. Pô, eu imagino que não gosto. Não, né? Sério. Na puta. Tá, mas beleza. Fica de boa. Tipo, agora que você aguçou minha curiosidade. Porque, assim, você falou de uma história que não justifica o fato do vidro estar quebrado. O que aconteceu? O vidro? O espelho. Que você falou. Não, isso daí foi outro maluco que aloprou depois que encheu a cara e deu um soco no espelho. Quer dizer, tipo, foram várias pessoas alopradas que foram dando trabalho exato, a um nível que controlou a chácara inteira. Eu fiquei inteira. Com medo de dormir nesse churrasco e me zoarem também. É óbvio, fiquei com né? medo de dormir à noite, óbvio. Cara. Tá ligado? Foi uma chácara de 3 dias, cara. Puta, dormi dentro do carro, pariu. Trancado. Aí, e no último dia... Não, no último dia não. Isso daí a gente ficou sabendo... Eu fiquei sabendo, pelo menos depois que a gente saiu dessa chácara e tal, que... No ventilador de teto, no fundo lá da chácara, área de lazer, você nem lembra o que era essa porra. É, não é aqui na cidade. E tinha um consolo colado no ventilador de teto. Isso foi o mais bizarro, cara. Nossa, que pariu. Isso foi o mais bizarro. Cara, vocês não fizeram rituais satânicos lá? Não, cara, eu tava bebendo de boa. Ah, vai entender o desejo sexual, né? Das pessoas, né, cara? Só faltou isso, cara. Só faltou vocês fazerem rituais satânicos lá. Não faltou, porque lá no fundo... Não, então, isso daí não pode falar. Ele achou estranho. Na lista de churrasco tinha vela preta, umas coisas assim, tá ligado? De boa, umas cabeças. Galinha de cara. Inteira, ao invés de sozinha, né? Penas. Preta. Preta, tem que sim. Ser preta. Racista. Nossa, você foi brutão agora. Mas e aí, Loss? Cara, história tensa de churrasco. Vamos lá. Eu acho que eu já fui o chato de churrasco. Você é o chato. É, vai se fuder. Não o churrasco, da vida. Eu fui chato do churrasco no seguinte sentido, cara. Quando a gente é né, novão, assim, a gente, tipo, muitas vezes não sabe beber, né? E aí, teve um belo dia que era um churrasco de uma... churrasco de aniversário de uma amiga minha. Eu tava começando a aprender a beber na época. E a galera aqui no interior, pelo menos na nossa cidade, com certeza vai saber o que significa o termo PCC. Pinga com coca. Exatamente. Cuba de pobre, isso. Não é simplesmente pinga. É terrinha. É a terrinha, é o corotinho. Aquele corotinho. Meus ruim, caros sabe? Ouvintes, tentem imaginar a pinga mais barata que você puder comprar, daquelas de corote. Tipo, R$1, né? Menos até você paga um corote. 80, né? Antigamente, né? 80 centavos. Na 70. Época que a gente fazia essas coisas. Né? Então, e aí comprava uma coca, ou muitas vezes estava sem roller. Grana, rolava uma rollerzinha. Hoje tal. Seria Dolly, só pra deixar claro. Você é um amiguinho. Pô, não é tão amigo assim, não, cara. Enfim, aí a gente costumava fazer muito aqui, porque, tipo assim, é uma bebida que chapa e é fácil de fazer e barata. Sim. E aí, beleza, a gente ia pra essa festa, tava começando a sair com a galera, tava primeiras vezes e tal, não tava acostumado a beber. E aí, a galera já tinha tomado bombeirinho, eu também já tinha tomado bombeirinho e tal. Nossa, bombeirinho é foda, hein? É ruim. Só pra galera saber o que é, groselha com pinga. Com vodka, não é? Ou com vodka. Tinha zero, da puta. Baixa o som, Mas então, eu já tinha tomado bombeirinho e tal, fui pra festa e tal, beleza, paquitão. Aí muitas vezes a gente é meio adolescentão, a gente quer mostrar pros outros que a gente aguenta beber. Quer fazer moral pras minazinhas. Isso acontece, como já falei, tipo, quando a gente tá falando do tipo de que dá trabalho no churrasco, a gente já fez isso, eu, Tanicho, eu acho que o Suede também. Não lembro. Amnésia alcoólica. Não, eu nunca dei trabalho no churrasco. Não. Prossiga. Não. Então, enfim, aí eu, espertão pra caramba, fui querer, tipo, tinha acabado a Cuba e... Ou pinga com coca, né? E a galera... E eu queria tomar e a galera não queria fazer. Aí eu me predispus a fazer a parada. O problema é que como eu estava começando a beber naquela época, eu não sabia acertar a mão na dose. Ficou forte? Ah, ficou... Não, é pior, eu conheço a história. Não, eu vou chegar lá. Então, aí, beleza, fiz, ficou forte. Realmente, ficou forte. Só que o espertão, em vez de dar um golinho, só sentiu o sabor na boca. Foi virar. Eu tomei uma quantidade do copo. Não, tá forte. Pôs o groselho. Que fosse... Groselho não, pôs o... Ah, tá. Eu peguei, misturei no copo, dei um gole e eu falei, não, tá forte. Aí eu tomei até a metade pra colocar mais coca pra deixar fraco. E aí eu dei mais uma golada. Tá não, muito ainda, fraco. Ainda tá forte. E virei, mas em vez de eu pegar e tirar... Não. Ele foi virando. Eu fui tomando até metade. Pra quem tá começando a beber, isso mata. E aí, vira. No final das contas, tava tudo bem. De repente, já não tava mais tudo bem. O negócio começou a ficar tenso, pesado. Quando eu fui ver, eu já tava gorfando até as tripas. Nossa. E, tipo assim, eu que queria, tipo, fazer moralzinha, já tava passando vergonha. Porque eu tava passando mal num nível que, tipo, tava feio. Complicado. E, no final da festa, foi que eu, tipo, quando passou, joguei pra fora tudo que tinha que jogar, que fica aquela dor de cabeça. Eu acabei na sala com o... Ricardão. Ricardão, seu... Era Rodrigo o nome dele. Era Rodrigo, verdade. Eu acabei na sala com os parentes da anfitriã, né? Da aniversariante. Eu acabei, tipo, estragando a minha festa e acabei, tipo, na sala com os parentes dessa anfitriã, que eram os parentes, assim, não tão velhos. Cuidando de você. Cuidando de mim, tipo, idade mediana, dando risada e, tipo, zoando. Falando, não, normal, você tá começando a beber legal, agora. Legal, é. Nossa, é foda. Mas, assim, com a avó. O foda foi a vergonha depois disso. Nossa. Que perdurou por alguns dias. Porque as pessoas... É que tá. Elas você relembram. Conseguiria esquecer, mas as pessoas não te deixam, cara. Esquecer. Isso é foda. E o foda é que sempre vai ter alguém que vai vir, tipo, dando risada e zoando, caralho, tirando a onda. Nossa, lembra aquele dia? Pá, tá ligado? E a vergonha é foda. Você podia contar a história do Darth Vader. Mas já? Não. Já. Conta uma sua, depois eu entro com a história do Darth Vader. Tá, ok. Que dentro desta casa eu existo. É leve, é light. Então, beleza, demorou. E só o Ibama que não pode ouvir, mas tudo gente. Bem. Nossa senhora. Vamos lá, tem uma vez que a gente foi fazer um aniversário. Só dando um link aí, eu acho que eu conheço essa história. E eles fizeram o que você não fez no seu churrasco. Eles fizeram o que eu não fiz no meu churrasco? É. Ah, do coisinha de ar na piscina e tal? Não. É outra coisa. É os rituais. Ah, os rituais. Então, o que acontece? A gente foi fazer o meu aniversário na chácara de um amigo nosso e marcamos de encontrar todo mundo num posto aqui. Aqui em Matão é conhecido o posto Benassi. E daí fomos todos para o posto Benassi. Chegando lá, o Lost estava lá. O Lost tá em todo lugar. Exato. Cara. Até tem todo lugar. Para os ouvintes entenderem, o apelido dele é Lost, porque ao mesmo tempo que ele tá aqui perdido. Gravando com a gente, ele deve estar em algum outro lugar conversando com alguém. Vários. Só para me relembrar. Essa história aí foi o dia do seu aniversário onde eu te dei uma garrafa de uísque? Exato. Nossa, foi tenso mesmo essa história. Garrafa de uísque essa que foi um problema a caminho do lugar. O que que acontece? Eu fui com o dono da chácara pra chácara e tava ele, a mulher dele e eu no banco de trás. E ele tava bêbado já. Então a gente pegou a estrada. Sabe aquelas vias de mão dupla? O cara ia pra mão errada, voltava, Santo ia pra mão errada. Teve uma hora que ele foi e tava vindo um carro, ele puxou de vez, voou uísque no meu olho e tudo mais. Foi uma delícia o caminho até lá. Até então, foda-se. Tava tomando uísque, né? Então tudo bem. Era uísque bom, pelo menos? Red Label. Tá. Red Label. Bom, Red bom, Label. Bom. É bom. Ah, fiz uma moral legal tá pro parceiro, ótimo, né? Ixi, então, sucesso. Aí, o que acontece? Chegamos na chácara. Passou um tempo, a gente fez a música da Pimenta, que, what? Aliás, eu acho que dá pra soltar um pedacinho da música aí pra, what, galera conhecer. Mentira! Bom, agora que você já conhece a música do Pimenta, vamos prosseguir. Beleza, a gente foi até tarde e tal. Chegou a hora que a gente teve que levar uma amiga nossa embora. Aí teve um amigo nosso, que era o único carro disponível naquele momento, porque os outros estavam todos... Digo, assim, os carros estavam estacionados e esse estava estacionado atravessado. Dava pra sair. Não dava pra sair com nenhum, a não ser com o dele. O cara tava bêbado. Aí ele começou a dar trabalho. Tá. Ele chegou... A virar pro amigo nosso que tava dirigindo e falar: ou eu vou, ou eu não vou. Tipo, então tá, cara, fica, tá ligado? Aí ele abriu o capô do carro, começou a tentar tirar o fio da bateria, tá ligado? Gente. Andou em cima do carro. Ele, ó, você vê, quando você fica bêbado, você fica ninja também. Na consciência. Por quê? MacGyver. O cara, ele tava com aqueles copos de meio litro na mão. Andou em cima do carro, caiu de cima do carro e o copo não derramou nenhuma gota. É um dos mandamentos do bebum, eu cara. Eu diria que é uma dádiva que a bebida te dá. Uma dádiva dos ninjas. Exato. E aí, o que acontece? Beleza, né? A gente foi, levou a nossa amiga. Quando voltou, esse amigo nosso que foi dirigindo, tava com vontade de cagar. Foi lá, foi no banheiro. O banheiro é uma porta de madeira velha, só que tinha um trincadão no meio que dava pra você ver dentro do banheiro. Você não via a privada, mas dava pra você ver o chão, que o coisa box, bonita. Tal. E aí, ele tentou abrir a porta, não conseguiu. Só que ele viu que a luz tava acesa. E ele olhou nessa fresta. Esse amigo nosso tinha dado trabalho, tava deitadão no chão, dormindo. Eu imaginei. Sabe quando você tá deitadão, esticadão mesmo, com os braços assim pra trás da cabeça e tal. Tava lá. De repente, ele começa. Vamos usar um apelido fictício aqui. Como que é o apelido fictício? É Mussarela. Ele começou a bater na porta e começou a gritar: ô, Mussarela, eu quero cagar, Mussarela, eu quero cagar. E nisso, eu já tava deitado, tá ligado? Já era tarde pra caralho. Eu não sei se era tarde pra caralho, a gente tava bêbado demais. Eu acho que pode juntar os dois. Um pouco dois dos até. Dois. E assim, o Mussarela, ele tinha brigado o dia inteiro, porque, a cama em tal quarto é minha, a cama em tal quarto é minha. Beleza, eu vou dormir no chão, foda-se. Acabou dormindo no banheiro. Eu deitei no chão. O Mussarela sai do banheiro, deita do meu lado, rouba meu cobertor e meu travesseiro. Aí, ô, Mussarela, você não brigou por causa da cama o dia inteiro, velho? Vai lá pro quarto, porra. Vai lá, Mussarela. Filha da puta. Aí vai eu, levanta, pô, beleza. No outro dia eu acordo e as pessoas me dão um machado e um pedaço de bolo. Machado e um pedaço de bolo? É, e eu cortei o bolo com machado. Aí beleza, aí o Mussarela precisou levar o Lost numa festa, acho que da empresa que ele trabalhava na época. Sim. E beleza, a gente lá, foi ele, foi o Lost, o Mussarela e uma amiga nossa. E beleza, a gente continuou lá no churrasco. Enquanto isso, rolou um debate. A gente tava sentado numa mesa, depois de ter jogado truco, o cara virou, foi esse bode aí, porque tinha um bode na chácara. Ah, sim, super normal, toda chácara tem um bode. Vou matar ele? Ah, não, só se for pra comer. Ah, então não, beleza. Não, peraí, vocês queriam matar o... A ideia surgiu só pra matar o bode. Não, calma, ele queria matar o bode, mas se fosse pra comer, não, ele só queria ele matar só o bode. Ele só queria matar o bode. Exato, exato. O pentagrama já tava desenhado? Não, mas tinha uma piscina. E daí, ai, a gente se perguntou, saco, será que esse bode sabe nadar? Mano, vocês mataram o bode. E a gente jogou o bode na piscina, cara. Oh my God! Não, ele não matou o bode. Só que a gente viu... Então, aí volta ao vocês que eu falei no começo. Bode. O bode sabe nadar. Ai, que bom. Ele não sabia sair da piscina, mas sabia nadar, ele sabia. E aí? Os caras pegaram o bode pelo pescoço e puxaram na piscina, tá ligado? Mas ele mas não esse morreu. Esse bode tava dando trabalho, ele cara. Ele não morreu nesse dia. Então tá bom. Aí, beleza. Passou. Esse bode tava dando trabalho. O cara, o bode, ele comia bandeirinha de festa junina, que tinha lá na chácara. Comia carne. Bode come tudo, cara. Ele bode comia come carne, tudo. Mas ele não comia mato. Eu comia carne, bandeirinha, festa junina, não comia mato. Comeu uma parada de vidro? Calma, é gente. Agora que eu vou entrar nisso daí. Aí beleza, do nada a gente recebe uma ligação no Mussarela. Ô gente, não vai dar pra eu voltar pro churrasco. Por quê, Mussarela? Pode comer o meu achado. Não, porque eu bati o carro. Putz. Ele tinha ido levar o Lost, uh-huh, né, pra festa. Bati o carro. Daí a gente... Já chamou o resgate, Mussarela? Já. Ah, então espera aí que daqui a pouco o resgate aí, tá ligado? Beleza. Passou uns 20 minutos. Ô gente, acabou o carvão. Ah, vamos lá comprar? Vamos. Vou aproveitar e passar lá pra ver como tá o Mussarela. Daí a gente passou. No que a gente passou, chegamos lá, não tinha metade do carro. Caceta. Porque o que acontece? Via de mão dupla novamente, ele jogou o carro pro acostamento. Só que assim, ele não viu, ele não olhou. Ele jogou o carro pro acostamento e foi entrar do outro lado, porque a chácara que o Lost ia era do outro lado da pista. Nisso, um caminhão que devia estar a milhão... Você já tava na festa, né, Lost? Não, eu tava dentro do carro. Você tava com o carro? Foi no momento que o Mussarela ia cruzar a pista pra entrar na chácara que o Lost ia. Saquei. Nisso que ele foi cruzar a pista, o caminhão que apareceu do nada, milhão, arrancou a tampa do porta-mala dele. E o banco do passageiro inclinou pra frente. Que lindo. Foi muito bonito, sabe? Aí, beleza. O Lost viu a vida dele passar pelos olhos. O celular do Lost foi no chão e tudo mais. Ó, engraçado que meu celular foi no chão, o carro girou duas vezes, parou na pista ao contrário, e o carro não passou por cima do meu celular. Eu fui achar meu celular a 5 centímetros da roda do carro. Cacilda. É Deus. Ou Satanás. Depende em quem você acreditar. Depende, o bode. Se tivesse matado o bode, pode o negócio ser poderia feio. Dar merda. O negócio poderia ser dar uma merda feio. Pior. Mas aí é que tá. Daí a gente pegou, né? Falava, vamos pegar uns souvenirs aqui do acidente. Começamos a pegar uns pedaços de vidro e colocar dentro de um potinho, de um copinho plástico. E a gente voltou pra chácara. No que a gente voltou pra chácara, colocamos um pote de vidro lá, continuamos conversando. Chegou o pai do dono da chácara, olhou pra gente. Já pensaram em matar esse bode? Não. O pai do dono da chácara. O bode era dele. O bode, não, era de um vizinho ali, tá ligado? Nossa. Aí beleza, né? Não, porra, não vamos matar o bode. Não, não pensamos nisso. E de repente nisso. A gente olha pra onde tava o copo com vidro. Cadê o copo? O bode comeu. O bode comeu um copo com vidro. E ninguém viu? E ninguém viu. O bode sumiu. Aí eu fiquei sabendo que 3 dias depois esse bode tinha morrido. Mano, que dó. Vocês mataram o bode indiretamente. Indiretamente, cara. E por isso que eu falei, o Ibama não pode ouvir essa história, cara. Que droga. Nossa, mas essa história do acidente foi tenso, cara. Porque a gente entrou sozinho na pista, né? E é uma pista, assim, com uma velocidade relativamente baixa. Só que o erro do nosso amigo Mussarela, nome fictício, fique claro, é que ele foi e jogou, já embicou o carro pra entrar, tipo, nem olhou muito. Mas como a gente tava sozinho, a gente entrou sozinho na pista, não tinha ninguém atrás da gente, a gente presumiu que não ia realmente aparecer ninguém. Só que o caminhão apareceu do nada porque devia estar meio chutado, né? Mas mesmo assim, tipo, errou o nosso amigo. Eu ainda tô com mais dó do bode do que do acidente. Foi engraçado, foi engraçado. Não, mas esse bode deu o que falar. Bom, já que a gente falou do Mussarela, né? Nomes fictícios, fique claro. A gente vai falar do irmão. Eu acho que do esse Mussarela. Negócio de nomes fictícios vai dar merda. Não vai, não. Não por cara. Nada. Então, o irmão do nosso amigo. Que é o Cabecinha que a gente citou no. Que é o Cabecinha que a gente já citou hoje. Uma vez deu um trabalho bonito no churrasco. No bonito. Mas a gente foi num churrasco, foi convidado meio que de última hora. Era o. A gente chegou num lugar lá, era um churrasco do tio, de alguém. Não, era o Vinícius. Ah, era o churrasco do Vinícius, verdade. Sim, lá no bairro alto, do outro lado da cidade, comparado onde a gente mora. É, festa de aniversário do Vinícius, a gente foi meio convidado de última hora, sim. Né? Aí a gente foi meio convidado de última hora, chegamos lá e tal. Pra não falar que não levamos nada, levamos algumas long neck. Sim. E pensamos, né? De última hora. Ah, vamos tomar só essas long, tá de boa, né? Só dar uma passada, falar um oi, um feliz aniversário, vamos levar as long neck. Aí o Rafa resolveu se tornar um do tipo chato de festa. Aqui o Tanish? É, ele resolveu se tornar o cara do violão. Ai. É preciso amar. Tá, continua. Foi mais ou menos por aí mesmo. Aí o Rafa começou a tocar. Eu não lembro se o Rafa estava passando por algum choque amoroso. É, devia ter sido uma desilusão amorosa, algo assim. Compreendo. Aí o pessoal revirando lá, tipo, encontraram um curotinho que ninguém tinha colocado a mão. Tá, porque o que acontece? Nesse churrasco tinha uma molecada. E a molecada levou os corotes pra fazer graça. Aham. Uhum. E eles não bebiam. E eles levaram alguns corotes e copo de dose. Ai, que lindo. Aí, o que aconteceu? Alguns corotes. É. O Rafa começou a tocar e tal, e aí colocou um copinho de dose na frente. E eu sentado ali do lado, tomando uma long neck de boa, porque, tipo assim, eu era meio traumatizado com pinga, né? Sim. Por causa das primeiras vezes aí e tal, beleza. Eu não vou tomar pinga, mas o Rafa, tá. Ele só apontava pra mim, assim, com a cabeça, tipo, eu já sabia que era pra encher o copo dele. E pum. Só que nosso amigo, nomes fictícios, fica claro. Cabecinha, Mussarela. Cabecinha foi querer acompanhar. E o Cabecinha não estava acostumado a beber. Ele nunca tinha bebido. Ele nunca tinha bebido. Na verdade, gente. Foi a primeira vez que ele bebeu, eu acho. Ele foi querer acompanhar e foi querer acompanhar na mesma pegada que nosso amigo Tanicho, que era velho de guerra, de bebedeira. Deu merda. E, tipo, a gente sabe que quanto mais tempo você bebe, mais resistente o corpo fica. Tipo, demora mais pra você chapar. Sim. E tal. Tipo, o corpo fica um pouco mais resistente. É, o corpo cria uma certa resistência ao. Mas resistência que nosso amigo Cabecinha não tinha, certo? E foi querer acompanhar, querer fazer graça de fazer flexão, pegando o copo e virando. Ai, minha gente. Chegou numa e hora. E eu lá, tocando um acorde, blém, dose, tá ligado? Nessa hora, o Rafa já tava meio alto já, mas não dando trabalho. Mas assim, já dava pra ver que ele tava meio chapado, meio já porque mole. Ele tava suando. E vermelho, sabe, pimentão mesmo, tá ligado? Sim. Só que de repente, numa hora pra outra, a gente notou que esse nosso amigo, cabeça pequena. Tinha sumido. Desaparecido da festa. E aí, tipo, ó, cadê o Cabecinha? E de repente dá apareceu. Dá um funk isso, hein? E aí, tipo, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha. E aí, tipo, ó, cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha, picanha. E aí, tipo, ó, cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Cadê o cabecinha? Foi mal. Cadê o cabecinha? De repente chega alguém que eu acho que era, que morava ali na casa. Era o Vinícius, pronto. Eu acho que era o Vinícius. Pô, o amigo de vocês tá jogado no chão do banheiro. Daí a gente, caralho, tentava chamar ele, não dava, tá ligado? O foda que ele fez uma coisa terrível. Ele provavelmente foi gorfar, ficou com vergonha de gorfar na vez dos outros, deve ter trancado a porta por dentro. Então dava pra ver que ele tava jogado pelas frestas. Nos vômitos dele? Não, não, não, não, não chegou nesse nível. Antes tivesse vomitado. Mas ele trancou, não vomitou, o banheiro não. Por dentro. Eu acho que era o único banheiro da casa. Então as pessoas, nossa, queriam ir no banheiro e não podiam ir no banheiro. Aí o que acontece? Vamos chamar o Mussarela, né? Pra salvar o irmão. E eu peguei o carro. Eu não tava em condições. Ai, meu santo. Quando dava uns 5 metros, parava. 5 metros, parava. Eu deixei um rato. Sabe o João e Maria com os grãos de... Os pedacinhos de pão, de pão, né? E tal? Os grãos de pão. Os grãos, tá, de pão. É. Eu fui deixando um rastro de vômito. A pessoa saberia chegar na casa do cara sem eu acompanhar. Mas, pessoal, ó. Não tomem por modelo tudo que nós estamos falando aqui. É. Não, ó, dirijam bêbado. Eu só peguei o carro porque a gente realmente precisava socorrer o amigo nosso. E, porra... Mesmo assim não é o caminho, melhor, né? Melhor ser alguém da família dele pra ir lá e pegar e tal. Sim, exato. Então a gente foi chamar o irmão dele. Não, que mora aqui bêbado, perto, aliás. Por favor. Crianças, bebida e direção não combinam. Não combinam, não combinam. Mas beleza, eu cheguei lá, chamei ele, voltou. No que a gente voltou, o que tinha acontecido? Ele tinha saído do banheiro. Tava sentado na calçada. Com um balde. Nossa senhora. Nos pés, assim, próximo. Porque deram pra ele vomitar. É, óbvio. Ele não vomitou. Ele não vomitou. Ao contrário disso, ele quis encarnar um personagem do cinema. Gente. Rafael Tanicho, conte pra nós. Tô ficando com medo disso daí, ele, cara. Colocou o balde na cabeça, começou a respirar fundo e falar que era o Darth Vader. Cara, pessoas problemáticas, pessoas, cara, problemáticas. Foi muito engraçado. Eu sei, ele fez que isso... depois ele saiu de lá, teve que tomar glicose, porque não tinha vomitado. Por isso que eu falei. Vomita que é melhor. Vomita que é melhor. Não, não assim, depois de comer, porque isso é bulimia. É, mas exato. Vomitem. Eu tenho um probleminha, cara, que quando assim, eu bebo muito, assim, que eu fico bêbado. Eu não sei o que vem na minha cabeça, que eu começo a falar em espanhol, em inglês. Pode crer. Tá ligado? É, frescura. Vocês viram já isso, multilínguas, né? Eu sei como é. A gente constatou isso. É alcolínguas isso. Que droga. Mas essa história foi engraçada. Essa história foi engraçada. Não, com certeza foi. Cara, tensíssimo. Cara, churrasco. Eu leio. Tem passagens de churrascos que são muito loucas. Por exemplo, churrasco de true metal, sabe? Os trus. Pode crer. Aqueles trus fucking metals. Beleza. Vamos tomar só hidromel. Só hidromel, não sei o que lá. E assim, na maioria das vezes, a maioria dos churrascos que eu frequento, né? Tanto por não gostar de carne, quanto por não. Tá, na verdade, os churrascos que eu costumo frequentar, que eu costumava, né? Que agora eu me converti. Então, não era assim, leva o que come e o que bebe, leva o que toma e o que bebe. Sim. Era bebedeira, a churrasqueira tava lá assando meio quilo de carne pra 20 pessoas, 15, e enchendo a cara. E churrasco... Aliás, que me gera uma pergunta. Meio quilo de carne, dá pra 20 comer? Ah, então, né? Depende da cantada, se for bem assim. Não. Então. Que droga, hein? Que bosta. Que droga. Ó, Carlão, quinta-feira. Olha, cara, eu acho que essa piadinha é mais velha que a posição de sentar e todo mundo cai. Cresce na vida! Putz, cara! Meu Deus, cara. Garçom! Suspende a bebida. Gente, essa foi... Não, mas eu vou usar. Eu vou usar, tá ligado? Caralho. Ah, então, churrasco de true fucking metal. É true mesmo, não é true. É true. Aqueles caras metaleiros, saca? Sim, sim. Só ouve metal. Começa o churrasco, tá lá, sonzão estralando. Beleza. Eu não entendi nada do que o cara tá falando. Beleza, é tipo biscoito. Pode crer. Sussa. Aí a galera começa a beber, beleza. Aí já começa o som ficar... ficar um pouquinho mais audível, né, assim, pra quem gosta de rock mesmo. Sim, assim, sim. Tal. Começa a rolar um Metallica, Slayer, tal, eles diminuindo pro Slayer. Beleza. Dá sus, okay. Boy, bebe mais Metallica, tal, né? Sabbath, beleza, sus, aí vai. Aí a galera começa a encher a cara, começa a querer relembrar as coisas antigas. Patati patatá no fim da festa. Não, ainda não, calma, ainda não, ainda não. A galera começa a diminuir pro Dire Straits, que é ótimo, é óbvio, só que um trufo que metal não fala que gosta de Dire Straits, exato, né? Exato. Aí começa a ouvir um Dire Straits. Depois começa a ouvir ABBA, tá ligado? Então, aí desce pro Mamonas Assassinas, relembrando. Aí, do nada, isso aconteceu no churrasco. Uh-huh. Tipo, foi fazendo essa escala, né? Nos churrascos dos trus, né? E no final, o cara reclamando assim, olha o naipe. Quem colocou essa bosta pra tocar? E todo mundo fazendo a coreografia de Acererê, Raderê. O que, como estávamos conversando antes de gravar o podcast, não deixa de ser um ritual satânico. Com certeza, né, então. Acererê, essas paradas. Pior que esse ritual da Xuxa. Não, gente. E a magia é pesada isso daí. Não, é foda. Você perde a noção. Por exemplo, todo churrasco tem que rolar a boate azul. É, cara. Final da festa, todo mundo abraçado. Abraçado. É, Benide, mano. Já chorou, cara. Isso retorna àquele assunto, velho assunto sobre a música. E aí a gente constata que a música boa pro churrasco depende do seu grau alcoólico. Depende do grau alcoólico, exatamente. E no final das contas vira tudo uma merda. Vira tudo uma merda, uma farra. Xinga funk pra caralho, mas já tá dançando funk no final. Aí já é demais. Eu acho que aí é comigo, pelo menos, complicado. Eu entendi o sentido da bagaça. Já vi vários churrascos onde, tipo, as pessoas todas, né, tipo, certinhas no começo, de repente já chega no final, já tá rolando um funk, tipo, já vê a mulherada rebolando. Tira a calcinha, começa a girar, pá. Pô, tá vindo forte. Já virou American Pie agora, né? Mas assim, ó, agora algo inusitado, não é tão engraçado, mas é inusitado o que aconteceu. Na verdade, a gente tem duas histórias aqui, que uma delas é, teve uma época que eu, o Lócio, mais um amigo nosso, estávamos aprofundados no mundo de Warcraft, World of Warcraft. E a gente, o que a gente fez? A gente alugou algumas mesas, colocou na área da casa do Lócio, colocou um computador em cada mesa, colocou a churrasqueira, e a gente passou a noite jogando WoW e comendo churrasco, cara, que bosta. A gente tava bem aprofundado, porque eu lembro que na época você chegava, eu acho que eu estava desempregado. Sim. Eu estava desempregado, então eu estava jogando uma média de 10 horas por dia. É, tava bem, bem tenso o negócio, tá ligado? Complicado. E você chegava à noite do trampo. Colava aqui e já... Uou. Final de semana, uou, a noite inteira, velho. A gente, tipo, virava 2-3 dias jogando, e aí na virada do ano a gente resolveu fazer essa parada aí. Sim. E também, pós isso, que eu acho que foi na mesma semana, spa, a gente fez 10 dias de churrasco. Seguidos. Mas é o que acontece, né? Não é jogando, churrasco. Não, né? Não. Esses 10 dias não foram. Só foi um dia que foi a virada. Esse churrasco, o que acontece? Eu acho que todo churrasco sobra alguma coisinha, né? Sim. E daí a gente fala, não, amanhã a gente assa, né? Come e tal. Só que aí o que acontece? Ele fala, sobrou isso daqui, vamos comprar mais um pouquinho? A gente faz, tá? Sobrava. E também tinha um porém aí, porque a gente, tipo, convidou uma galera. Só que tinha uma galera que não vinha num dia, mas vinha no outro. E no outro dia, trazia alguma coisa. Então, já juntava o que a gente tinha comprado, já juntava o que tinha sobrado. Ia sobrando. Assim, vamos fazer uma rave churras. Foi aquele negócio. Pô, sobrou, vamos fazer amanhã. Passaram-se 10 dias. Vocês não trabalhavam nem nada, até não? Trabalhava, mas até então... Não, a gente tava de férias. Foi a época que tava de férias. Janeirão, tá ligado? Primeira semana, assim. A gente tinha pegado alguns dias do trampo aí e tal. Então tava meio tranquilão. E a gente fazendo churrasco todo dia. Chegou a alugar algumas mesas e deixar as mesas aí. As mesas acabaram ficando aí, porque os caras não vieram buscar. E ficaram uns dias e a gente foi arregaçando. Pai, eu lembro dessas mesas aí no quintal, cara. Na boa. Sim. Eu lembro disso. Então, e cara, foi 10 dias de churrasco. No último dia eu não aguentava. Eu sou carnívoro. Lógico, conhece. Sabe que, nossa, se eu ver um mato no meio do lanche, eu falo, para. Não, parou. Não quero mais essa porra. Cara, não. Depois vegetariano é fresco, né? Não, eu quero deixa claro que assim, eu como alguns tipos de verdura, só que eu gosto da verdura, que eu não gosto, eu como porque eu sei que tem que comer. Eu como só fora do lanche, fora da refeição, até porque, tipo, eu fui uma nutricionista que me ensinou. Ó, primeiro salada você come salada pra caralho, depois você come a refeição. Então eu acostumei a comer só a salada separado. tá ligado? Daí no lanche já não me agrada tanto e tal. No último dia, cara, eu tava falando, cara, põe um frango nessa porra aí, velho, porque eu não aguento mais comer carne. Carne também. Tá, mas é uma carne diferente, porque a gente só tava carne mesmo, tá ligado? Carne boi, vaca, porco. Tava tenso o negócio. No máximo rolava uma linguicinha, rolava uns queijinhos, alguma coisa queijo, assim. Mas queijo, tipo, o mais forte mesmo era carne mesmo, e foram 10 dias seguidos. 10 dias, bicho. Não façam isso. O Ministério do Locomocast adverte. 10 dias de churrasco é perigoso. Você pode infartar. Cara, mas foi da hora, foi da hora. Mas... isso me lembra o que a gente tem que caguetar o nosso integrante do podcast. Verdade. Tem que caguetar ele. E assim, como a gente disse, o Eric não veio porque ele foi abatido por um churrasco. Eu não entendi isso ainda. E o Eric é um cara que ele... esse desconhece seus limites. Eu acredito que sim. Ele desconhece seus limites. Galera, eu não estava presente, eu não vi isso acontecer, mas o Rafa pode contar todos os detalhes. Eu só sei que quando eu cheguei aqui, que é o seguinte, geralmente eu moro sozinho faz uns 3 anos. Geralmente os churrascos rolam na minha casa porque eu moro sozinho e não tem problema, tipo. E muitas vezes eu já deixei a chave da minha casa com a galera. Já trouxemos um mendigo, colocamos sogro no quintal, quebramos garrafas, mas enfim. É, eles fazem o arregaço. Apesar que eu fico meio puto com eles, eles fazem o arregaço. Mas eu empresto a chave pros meninos fazerem churrasco aqui em casa. E nesse dia eu fui passar virada com meus pais. Eu não estava presente, mas eu deixei o Rafael Tanichu responsável pela chave e falou: ó, galera, vai pra lá. A gente tinha combinado com uma galera, né, de vir aqui e tal. E daí o que acontece? A gente foi convidado pra passar virado na casa de um amigo nosso. Esse amigo nosso é de uma família que tem uma graninha e tal. Ah, vou levar uma bebida legal, né? Comprei uma garrafa de Deus. De Deus? Cerveja Deus. Cerveja Deus, pra quem não sabe, é uma cerveja. Ela é... eu não lembro onde ela é feita, mas ela é engarrafada na França, em garrafa de champanhe. Mas o nome é assim, é em português mesmo? Deus? Exatamente. Ela é... o processo de fermentação dela é o processo da champanhe também, tá ligado? Engarrafado em garrafa de champanhe, você usa taças pra beber e tal. Mas assim, ela é uma cerveja um pouco mais forte do que as cervejas normais. Se eu não me engano, ela é 13%. Eu assim, essa, é cerca de... é quase 300 pau a garrafa. Não quero conhecer mais. Novamente, a gente foi na casa de um amigo que a família tem grana e tal. Pô, você não vai levar uma Brahma, né, cara? Você tem que levar uma coisinha mais legal. Pelo menos uma Erdinger. Mas aí tinha acabado de ser mandado embora, aliás, da agência que eu trampava, pá. Aí eu falei, cara, já recebi meu acerto, quer saber? Vamos comprar Deus. Vamos comprar Deus, tá ligado? E aí o Eric tomou Deus. E Deus venceu o Eric. Porque quando a gente chegou aqui na casa do Lost, depois de ter ido nesse amigo, o Eric foi direto para o banheiro vomitar. Pô, o duro é que ele foi o cara que mais tomou, né? E aí você me contou depois que parece que ele tava começando a viajar. Cara, ele tava falando... nossa, mano! Ô... caralho, velho. Alucinação. Ó, quem conhece o Eric sabe que... caralho. Quem conhece o Eric sabe que, tipo, ele é o cara nerd. Pera aí, você esqueceu de falar que ele é nerd. Ele é nerd, exatamente. Tanto que ele tem o bonequinho não, né? Mas assim, o cara, ele começou a falar sobre God of War. Ai, meu com saco. Com o pai do nosso amigo. Não, God! Explicando toda a mitologia por trás do God of War. Tipo, deslumbrado. Falando sobre God of War, mano. O pai do cara. Tá legal, né? Legal. Tipo, cena do cara. Pra não ser. Mas chato, eu acredito que ele já estava alto nesse momento. Não, tava alto pra caralho já. Porque o que acontece? Quando a gente chegou na casa desse amigo nosso, a Deus estava quente, o pai dele colocou na geladeira. Deixa eu só perguntar uma coisa, te interrompendo. Era uma garrafa só de Deus? Uma garrafa. Que tamanho é essa garrafa? É de 600? Cara, é uma garrafa de champanhe. Cara, e assim, putz. Mas assim, o cara foi abatido por Deus. Não aguentou. Ele... e depois, num tempo depois, eu comprei uma cerveja chamada Beelzebu também. Cara, que demais. Essa cerveja que eu nunca ouvi falar. É 13%, cara, o teor alcoólico dela. Cara, é desse jeito também, igual a Deus? Não, a Beelzebu, a lata de meio litro, você vai pagar, acho que uns... 20 reais por aí. O diabo é mais barato. O diabo é mais barato. É mais fácil chegar a Satanás. É, exato. Não paga dízimo. Ah, me responde uma coisa. E isso que eu quero entender. O Ed que tomou só isso, só tomou a Deus e já ficou chapado? Não, ele tinha tomado acho que umas duas latas antes. Ah, mas mesmo é assim, tá. duas latas. São duas latas. Eu sei, mas assim, de repente você mistura variedade de cerveja, pode ser que dê uma. Pode ser que dê um bizil. Mas ele deu bizil no cara. Deu bizil bonito, porque eu lembro que eu cheguei aqui depois de eu e ter ele passado tava deitado com a minha na sua cama apagado. Sim, passando mal já. Quem acompanha aí o meu Facebook já viu foto do Eric em gravação de podcast apagado, né, cara? Ah, sim. Ele dorme em qualquer lugar, né? Sim. Ele consegue dormir em qualquer lugar. Teve um churrasco, cara. Que assim, aquele churrasco meu e de mais um amigo. Sim. Duas pessoas no churrasco. Passei a carne lá, não comi carne, comi pão. Aliás, o que, olha, ouvintes, o Suede já foi churrasqueiro. Já foi churrasqueiro. Cara, eu já fiz tanta coisa nessa vida, garçom, segurança, churrasqueiro e churrasqueiro, né? Já fez de tudo mesmo? Ah, então, né? Depende. Não, então. E eu sei, cara, eu sei corte de carne, eu sei ponto de carne, tempero de carne, tudo e tal. Mas não vou ser o próximo churrasqueiro no próximo churrasco. Então, esse churras foi muito louco, porque começou, era umas 7 horas da noite, eu e mais um amigo. A gente fez o churras pra assistir a luta do Anderson Silva, né? Beleza. Só que a gente ia assistir ao vivo, pelo um site e tal. Sim. E eu tava roubando o Wi-Fi do meu vizinho. Justo. Então, nós... É óbvio, justo. Então, o Norte tinha que ficar do lado de fora de casa pra conseguir sinal. Sim. Beleza. E começa a chover. O que aconteceu? A gente colocou uma sombrinha na mesa pra não molhar o Norte. Nossa. Beleza, a luta, ela tava marcada. Tá propenso a não dar certo essa história. Não, mas... não foi nada muito assim, não. Essa é de boa. É light. E a gente enche na cara, é óbvio, sempre. E beleza. Ah, além disso, salve Bad, é nóis. Historinha nossa aí. Aí, beleza. Colocamos guarda-chuva lá, Norte embaixo, e ficamos bebendo. A luta tava marcada pra começar meia-noite e tal. Acabou que a luta foi pras 3 horas da manhã, a gente tava morrendo de sono, esperando a luta. O que que me acontece? Dá 10 segundos de luta, o Anderson Silva me quebra a perna. Nossa. Foi naquele dia, sabe? Pode crer, cara. A gente ficou pé da vida, fechou o guarda-chuva, fechou o Norte e foi dormir. Ó, imagino, cara, é foda. Nossa, tensíssimo, cara. A boate azul! Agora, chegando à reta final dessa gravação, acho que mais duas histórias tá bom, né? Porque... Tá acabando a cerveja. Já, fim de festa, já tocaram... Coisa. Já tocaram Boate Azul, então vamos finalizando aqui. O Suede disse que tem uma história interessante aí pra gente. É, eu lembrei de uma aqui, assim, meio que sei lá, né? Cara, então, foi assim, fui fazer um curso lá... Não vou citar a cidade também, não vou citar nada, só vou citar o tal. Melhor assim, proteção à minha vida. Beleza. Aí estava eu nessa república que eu ficava enquanto eu estava fazendo o meu curso. E nessa república tinha uma galera legal. Eu só conheci uma pessoa. Fiz amizade com a turminha lá. E tinha dois rapazes que vieram do Congo. Não, quanto a isso, de boa e tal. Beleza. Era muito legal ver os caras falando em francês, né? Que a língua oficial do Congo é o francês. Era demais. Eu ficava vidrado assim, vendo os caras conversar. Era massa. Não entendia porra nenhuma, mas... O francês é uma desgraça. Ficar pensando, caralho, será que eles estão me xingando? É, bem assim. Aí, beleza. E em república, você tá ligado que é festa quase todo dia, né? Sim. Quando sim. Não é semana de prova. Rap é rap, né? Ou rap tem rap. Semana de prova, né? Porque... É bem assim. Isso, você fazia meu curso, chegava tarde. Então, quando eu chegava, a galera já tava festejando, né? E várias vezes fiz parte desses churrascos deles lá, que era mais bebida. Aquela coisa que eu gosto, né? O que toma e o que bebe. Sim. Beleza. Tinha uma piscina na república. Era uma república massa. Tanto aí que sim. Uma das minhas amnésias alcoólicas foi nessa república. Nossa. Que eu não lembro de muita coisa de um desses churrascos. Mas o lance da hora foi o seguinte. Ô, Suede, nessas suas amnésias alcoólicas continuam continua intacta? Continua. Será que você acordou com uma dor aí e tal? Não, não, nunca foi mexido e nunca será. Cara, isso aí pode ficar tranquilo que é, né? Onde mamãe passou talco, ninguém bota mão. Exato. Então, e fui pro meu curso e tal, eu pensei que a galera... Ah, não, a galera tinha falado que ia num barzinho, né? Depois chamaram pra eu ir. Sim. Só que eu cheguei muito cansado do curso e decidi não ir, né? Até aí tudo bem, vou chegar na República e tal. E eu cheguei na República e os dois caras do Congo estavam dando uma festa. Só que não parecia o mesmo lugar. Tava rolando um Snoop Dogg, cara, tá... umas paradas. Saca assim? Essa festa americana de rap, assim, toda a galerona, assim, os... Colocaram os LED na piscina, pá. Um negócio muito bizarro, cara. Umas meninas estranhas, os caras do Congo com outra galera estranha, era outro ambiente. Passou um catra na sua frente. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, cara. Eu me tranquei no quarto, eu não saí. Os caras chamaram, não, prendeu, vamos lá. Prendeu a rezar, tá ligado? Nossa! Ele era muito bizarro. Aquele cheiro de Mary Jane no ar, pode assim. Pode crer. Nossa senhora. Me tranquei no meu quarto. Nossa, fiquei por lá. Nossa, é. Cara, isso me lembra até uma cena de um filme. Tipo, meio festa americana mesmo. É bem assim, imagina uma festa americana. Tipo, eu acho que muitos ouvintes já devem ter assistido um filme antigo, muito bom, até porque ele é meio inspirado numa obra de Shakespeare. A obra se chama A Megera Domada e o filme se chama 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. 10 Coisas. Eu amo esse filme, cara. E assim, eles pegam e armam uma festa sem o dono da casa saber, uns caras meio granfinos lá e a galera invade e começa a rolar. Lembro. Tipo, umas coisas meio black e tal. É muito isso. É, a festa estranha com gente esquisita, né, cara? É o que eu pensei na hora. E aí chega o Rafa tocando Legião Urbana no violão. É preciso amar. Nossa. Tá, parei. Caralho. Ah, foda. Falando em festa estranha com gente esquisita, teve uma vez que o Lost foi viajar. Aí é que tá, né? Foi eu e o Eric só. E tipo assim, falou, tava rolando churrasco, a gente comprou picanha e tal. E, cara, de repente a gente começou a tomar chapinha. Chapinha. É, eu não sei se tem em todas as regiões aí. Chapinha, pra quem não sabe, é um vinho, você paga R$5, algo assim. Aqueles vinhos, 5 litros, né? Aqueles vinhos que, tipo, você não pode deixar envelhecer porque esses azedam. É, vira cara, vinagre. Cara, dá uma dor de cabeça, tá, essa porra. Pra caralho. Mas, enfim. Aí a gente começou a trocar ideia. É com o Lost num grupo, né, que a gente tinha. E, cara, resolvemos trollar o Lost. Primeiro que a gente já tinha colocado fogo no quintal dele, já tinha quebrado garrafa e tudo mais. Tava, filho, acho que era puta. Umas 2, 3 horas da manhã. Isso literalmente, né? Sim, é literalmente. Isso. Caceta. Eu vou até falar, o Lost não sabe como eu fiz pra quebrar. Mas eu peguei e comecei a girar a garrafa e jogar na parede da casa dele, tá que ligado? Que lindo! É, daí voava, vira pra tudo que é lado e tal. Tá. E tudo bem. Nem fiquei putaço. Ah, mas imagina. Tudo bem. Aí a gente trocando uma ideia com o Lost, falou, não, tá tudo bem, sua casa tá em pé ainda, tá? Só pegando, tacando fogo. Mandamos vídeo de um rastro, assim, de fogo, tá ligado? Na casa dele, tá? Mas tudo bem, ok. Amizade supera essas coisas. É, aí chegou um momento que a gente falou, agora a gente precisa trollar. Agora vamos trollar. Eu não lembro o nome que a gente usou, mas vamos colocar aí com Coloca aquele nome de novo, aquele nome bonito. Vamos colocar aí que foi Sanderson. E assim, eu não lembro o nome que a gente deu, mas vamos a Sanderson. E a gente falou, ô Lost, então... Passou um cara aqui no seu portão e tal, pediu pra entrar e tal, a gente deixou, tá ligado? Cara, gente boa, tô mó trocando ideia com ele aqui e tal, mas de boa, beleza. Aí o Lost começou, né? Na verdade, vocês começaram a falar, o que vocês falaram no grupo, no Whats, foi o seguinte. Ah, tá eu, só tá eu, tá, eu perguntei, quem que tá aí? Aí vocês responderam, tá eu, o Eric e o Sanderson. Tipo, mas é o nome fictício que vocês deram pro cara porque você não lembra, sim, beleza? Sim, eu não lembro, então a gente tá usando o Sanderson. Então... Aí, tipo, vocês falaram que, tipo, vocês começaram a conversar com o Sanderson fora da casa, tal, na frente e tal, e aí vocês tinham convidado o cara pra entrar. Aí eu falei, ah, beleza, tipo, se é amigo de vocês, de boa, não tem problema, tá ligado? Aí, de repente, a gente falou, ô, Lost, o cara foi deitar na sua cama. Aí eu fiquei meio puto já, aí eu peguei... Ele já virou e falou, não, passa o WhatsApp desse cara aí. Ou então, não vai rolar, Lost. Ah, por que não vai rolar? Porque o cara é um mendigo. Aí eu fiquei puto pra caralho, como é que vocês me chamam mendigo pra dentro da minha casa e deixa dormir o cara deitar cama. Na minha cama. Ah, como cara, é que pode? Você é uma pessoa caridosa, pô. O cara nossa, não tinha onde ficar e tal. Eu fiquei putaço. O Loss ficou putaço. Ele não desmentiu isso até ele chegar aqui e depois a gente contou e tal, que era zoeira e tal. Mas que até então tinha um mendigo dormindo na cama do Loss. Nossa, cara. Eu fiquei muito puto, cara. Vocês não têm noção. Maldade, aí eu cheguei gente. No outro dia, a galera tava rolando churrasco aqui, a galera foi embora, deixou tudo pra mim limpar, esses lasarinhos. Isso acontece. Mais foda, isso acontece, tá isso acontece. Aí, além de tudo isso, eu achei as garrafas de vidro quebradas. Aí eu fiquei puto pra caralho. É porque a gente mesmo. Não tinha contado pra ele que a gente tinha quebrado as garrafas, tá ligado? Aí eu fiquei putaço mesmo. Mas tudo bem, foi divertido, foi. Foi legal, foi engraçado. É uma história que a gente olha pra trás agora e dá risada. Tá fugiu de ódio, né, Lodge? Mas não, depois eu superei, foi de boa. Eu acho que até fica uma moral aí pra esse episódio. Olhe pra trás. Adotem um mendigo. Dê risadas, adotem um mendigo. Faça ele dormir na cama do seu amigo. Exato. E novamente, pô, se for bebê, tem um motorista da rodada, tem um, sei lá, vão a pé, de bike. Aprenda a beber dentro dos seus limites pra não dar trabalho pros exatamente. Outros, porque ninguém tem obrigação de ficar cuidando de você. Mas também não se impeça de ter um porre de vez em quando. Afinal, você tem que ter história pra contar, não é verdade? Ah, sim, com certeza. Ninguém fez amizade bebendo leite. Exatamente. Exato. Se for beber, toma cuidado, não deixa a criança sozinha que pode... Meu Deus do céu. Cara... E ó, pô, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas contando mais histórias e tal, mas esse podcast mas já tá grande. Mas a cerveja acabou. A gravação. Já tá de saco cheio. O churrasqueiro tá de saco cheio, a gravação já tá indo pra umas 2 horas aqui de gravação. Então, vamos parar por aqui. Eu gostaria de agradecer, aliás, nós gostaríamos de agradecer profundamente a participação do Swed. É nóis, man. Tamo aí. Tamo junto. E vamos ver mais pra frente aí. De... Oh, vamos deixar pra... As pessoas vão saber com o tempo. Mistérios, as pessoas mistérios. Saberão com o tempo que vai acontecer. Pra vocês nos acharem aí, pra acompanharem nosso podcast, acompanharem nossos conteúdos e tudo mais, você pode acessar o nosso site, que é o www.locomotiva26.com.br. Repete. www.locomotiva26.com.br. É porque daí o que acontece? A pessoa geralmente, a Fapô, não sabia e tal, então a gente tá repetindo pra, né, pra ter certeza, www.locomotiva26.com.br. Mais uma vez pra ficar bonito, mais uma vez. www.locomotiva26.com.br. E, além do nosso site, onde vocês vão poder ver todos os nossos conteúdos e tal, nós temos nossa fanpage no Facebook. Sim! Nossa fanpage no Facebook, você vai acessar através do www.facebook.com/locomotiva26. E alguns navegadores permitem você só colocar o facebook.com/locomotiva26. Além do mais... Temos o Twitter. Pra nos achar no Twitter, vocês vão seguir o perfil @locomocast26. É, isso aí, @locomocast26. E novamente, se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra falar, pra contar suas histórias de churrasco pra gente, né? A gente quer saber. Mande um e-mail pra contato@locomotiva26.com.br. Não se esqueçam de avaliar o nosso podcast no iTunes, é muito importante. Por quê? Porque é muito importante. Porque, meu, quanto mais avaliações, a gente vai aparecer pra mais gente. Isso é muito importante porque a gente quer fazer esse trabalho por muito e muito tempo aí. A gente quer continuar essa viagem. É isso aí. Então, falou, galera. Valeu. Falou. Vai. É nóis. Menino, porque... Só pra deixar claro, o nome dele é Sanderson. E eu tava zoando com o cara. Por isso que a gente falou o nome fictício Sanderson, porque Sanderson é uma bosta, né? Nossa, eu xinguei, mano. Esse nome é tosco pra caralho. Você não conhece nenhum da nada.